todos os dias debatendo futebol. Esse é o estádio, você tá ligado? Aumenta o volume do seu rádio. Tá começando Estádio 97 na Energia 97. Nome de Esser, construindo com valor. Também em nome de BV, pensando em trocar de carro? Acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, hein? BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. E também em Gov. Vai pra balada, bom engove pra você. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. É no ar o Estádio 97. Boa tarde. É verdade. Né? É o isso, dia não é? Que vazar. 17h36, hein? Aí, todos como coleguinhas. O pagodeiro. É. Domênico do Tavaco. Você tá louco, pagodeiro. Domênico do Tavaco. Porcaria. Pagode é da hora. Não, o Domênico teve comigo no camarote do samba. Não confunda, por favor. Também acho. Olha, Domênico, acho um desrespeito para com o samba. É verdade. Em samba falou com tudo, pagode. Falo tudo. Os dois são bons, velho. Não, o samba é melhor, urso. Hoje eu vou estar no Rosas de Ouro. Ah, eu respeito, mas eu respeito. Eu respeito todos. Cada um gosta do que quer. Eu respeito todos os estilos. Todos. Todos. Ô, oh, seu Bento. Em breve ele vai ser enredo da Império de Casa Verde. Domênico vai ser enredo, ué. Tudo bem, seu Bento? Por que, que o senhor não vem? Tá sem voz? Pera. Por que, que o senhor não vem? Olá, seu Bento. Então tá bom. Agora o senhor vem. Eu não sei, mas eu não sei, velho. Tudo certo? Tu tem nego que gosta de ficar mexendo no cabo, né, velho? Essas meninas que vêm à noite. Né? Não, as X-DJs não fazem. Não mexeram? Não, elas não mexem. Não, elas não mexem. Do mesmo jeito. Não pega no cabo? Tem medo de pegar no cabo. Não mexe? Nesse não. Não. Nesse não. Ah, outros outros pegam? Agora manda beijo pra Dot Larissa que ela escuta o estádio. Como é o nome dela? Dot Larissa. Dot Larissa. Dot Delícia. Dot Delícia. Dot é gente boa. Gente boníssima. Ela tem dó. Vamos ao que interessa, vamos às principais manchetes. Vamos ao giro. Eu coloquei aqui. Ah, tá mal, hein, velho? Sem vinheta. Certo, certo. Não, foi, mas eu coloquei, Oi, Gê. Eu sempre coloco aqui. Faz uma pergunta aqui. Muito obrigado, Domênico. Você é um cara que tem o maior respeito. Eu tenho respeito pelo senhor. RG. Que aqui é nós, né? É. Sempre. Não, não é. Qual a recomendação, RG? Chegou sexta-feira. É nóis. Entendeu? É, parece que vai fazer um pouco de frio no final de semana, mas não vai ter muita chuva. Recomendação? Qual a recomendação, RG? No final de semana hoje. Essa sexta? É. Em especial? Isso. Toda semana chovendo, RG. Hoje é dia de muita gelada e de brincar de frango assado. Ah, entendi. Boa, isso é boa, hein, RG? Gelar frango assado. Ah, frango assado, entendi. Entre aspas. Corinthians! É isso aí. Vamos começar aí, mano, falando das penosas. Em ordem. Vamos começar em ordem decrescente isso daqui. Penosa, velho. Vamos lá, Bento. Em ordem decrescente. Vamos lá. Vamos aí. O seguinte. Começar do maior pro menor. Vamos lá. Se não tiver uma. Pode ser que apareça uma surpresa no jogo de domingo às 11 horas da manhã contra o Jack. É. Qual? Talvez o Rildo no lugar do Malcom. Rildo, cara de ego, mas. Malcom. Talvez o ataque seja Wagner Love e Rildo, porque o Rildo não entrou bem nos últimos jogos. Né, o Rildo, Bento, ele não é um primor. Ele não é um primor aí na parte técnica, mas é um cara aí que se dispõe e se doa pelo time. Sim. É, não é aquele tipo de jogador que quando o treinador fala, amigão, eu sei que você é atacante, mas você vai ter que correr atrás do lateral, ele não fica fazendo bico. É aquele cara que ele tá buscando um lugar ao sol, então ele vai lá e cumpre o que o treinador pede. E no caso aí ele tem feito com maestria, pra falar a verdade. Porque o Rildo é um jogador extremamente rápido, ele já pega geralmente o adversário cansado, então ele dá um calor desgraçado em todo mundo. E é legal, cara. Eu acho que o Malcom aí, pela fase que ele vem passando, eu acho que ele merece até ficar fora de foco, porque a torcida tá pegando até um pouco no pé dele. No último jogo, ô Motinha, quando ele foi substituído contra o Grêmio, na hora que ele ia colocar o Rildo em campo, o Malcom, ao invés de sair rápido, correndo, o cara já tá mal. Ao invés de acelerar o processo e ir embora rápido, ele meio que abaixou pra arrumar a chuteira, pra baixar o meião. Ai. A torcida deu uma vaia no maluco, velho. Tenebrosa. Que bobo, né, velho? Então, querendo ou não... Mas o que aconteceu com ele, mano? Ah, o Malcom, ele vem passando por uma má fase, né, Motinha? O Malcom não tá muito bem. Físico. Não, eu não acho que é físico. É porque, às vezes, o jogador tem fases. Às vezes o jogador tem fases. Ele tava vindo muito bem, né? O Malcom, ele vinha aí numa crescente, depois aí estabilizou. O Wagner Love começou a crescer o futebol e o Malcom começou a declinar. Então, por causa disso, o Rildo vai ganhar uma chance. Possivelmente vai ganhar essa chance que o Bento citou aí. Ah, Rildo, cara Diego, maravilhoso. Eu acho que vale a pena apostar. O Rildo, ele tem entrado bem no decorrer da partida, Bento, mas vamos ver como é que o cara se sai como titular, né? Porque quando todo mundo tá descansado, é mais difícil. Lembrando que o jogo já não tem mais ingresso, né? Antes do jogo contra o Grêmio já tinha vendido. E é a primeira vez, né, que o Corinthians joga esse horário às 11 da manhã. Jadson falou que isso é bom pra torcida, deu uma risada, né? Pode dar uma zebra, mano, sendo a primeira vez, assim, 11 horas da manhã. Às vezes na primeira vez RG, dá uma zebra, né? É, não acredito que possa dar uma zebra por ser a primeira vez. Muito mimimi, né? Não, mas o RG, pode até acontecer um resultado aí, vai, uma catástrofe, uma derrota do Corinthians? Pode. Mas eu não vou atribuir isso ao horário. Por exemplo, o Corinthians na Arena, quando foi inaugurar ali contra o Figueirense, era jogo às 4 da tarde, aconteceu uma tragédia. Perdeu de 1-0 o gol do Giovanni Augusto, que hoje tá no Atlético Mineiro. Ah, maravilhoso. É, então no futebol não dá pra cravar nada com 100% de certeza. É que eu acho que qualquer resultado que não seja uma vitória convincente do Corinthians nesse jogo será uma tragédia. Agora eu tem um detalhe também, né, mano? Olha quem tá aqui, ó. O Joinville jogou quinta-feira à noite, entendeu? Vai jogar domingo. De novo, velho. Cuidado, Zaidão. Ontem já deu briga aqui. Não, eu tava aqui ontem. Quase me mataram aqui. Tava com espírito, né? Outro dia o Figueirense jogou assim, tomou 5, não foi isso? É, então, o Azaidão, então eu não sei é se Azedão, você... É Azaidão, peraí. Ah, que mané, eu chamo de Azaidão, velho. Ah, que mané o quê? O negócio é o seguinte, então, eu acho que estão prejudicando aí o Joinville em todos os jogos... Viu, Domênico? Pois estão prejudicando o Joinville em todos os jogos do Campeonato Brasileiro. É. Porque pelo que eu tô vendo aqui, ó, o Joinville tem 22 pontos, tá certo? Certo. Os caras têm 12 derrotas em 24 jogos e vão responsabilizar o domingo de manhã. Não é isso, eu já tô dizendo que isso vai ajudar o Azedão. Não vai ajudar. Vai. O Joinville é uma porcaria, é um time horroroso, tá certo? Independentemente de ter jogado quinta-feira à noite e jogar no domingo mas cedo. Mas tem o Caps. É, e digo mais, pelo regulamento, Falei. O Joinville, ele tem que entrar em campo, não tem que ter mimimi, não. Os caras, mas estão cansados. Os caras vão ter 60 horas pra descansar e estão cansados do quê? Não tá cansado? Tudo bem. Ah, um absurdo, devia parar o campeonato. Eu falei. Se vocês fizerem as contas, eles jogaram ontem aí no jogo das 9, o jogo acabou às 11. Se vocês fizerem as contas aí até domingo de manhã, vai dar 60 horas que a CBF estipula dentro do regulamento. Não tá sendo descumprido o regulamento nenhum. Valeu. Tem uma parte da mídia que é anticorintiana e quer arrumar qualquer imbecil pra prejudicar a campanha brilhante do Corinthians. Mas o Tite falou, velho, que é um assassinato contra o Juventude. Falou mesmo contra o Joinville, é. Mas essa conversinha, eu não vi esse discurso todo quando o Santos, São Paulo, Corinthians, em época de Libertadores, tiveram que jogar sexta, sábado, domingo, segunda, evidente. Terça. Porra, para. E vamos parar com essa frescura aí, porque a mídia passa muita mão na cabeça de jogador, velho. Jogador tem que jogar no horário que o público quiser, cara. Tem que jogar no horário que o público escolhe. O público tem frequentado os estádios aí nesse horário, Domênico Gado, das 11 da manhã. Sim. Uma das melhores médias de público que tem no Campeonato Brasileiro. Domingo de manhã. Então vamos parar de frescura aí e jogador aí que se adapta então ao horário. Tá beleza. Vamos a nós? Vamos a vocês. Nós. Vamos a vocês agora. Não. Eu, você, vovó e todos. O seu Bento falou que não é mais vocês. É nós ou não é? É nós. Mesmo errando nas mexidas, você permanece. O Domênico tá certo, aqui. Hein? Por que eu tô certo? Tem que tomar cuidado, já tá 8 pontos do Z4. Essa velha, velho! Essa velha, mó trajeto, tava chorando na cozinha. Você imagina que deve estar pensando no Fluminense, então. Ela trouxe o bolo, ela ficou chorando em cima do bolo. Isso, o bolo ficou salgado. Vocês entendem, nós? Porque os últimos anos foi... Você ficou complexada, né, velho? Vovó. Gastou uma fortuna e tá aí. Oi. Sem titubear, o Marcelo Oliveira já confirmou o time. Já? Mesmo sem a convicção completa. Já tá confirmado. Ele confirmou, depois voltou atrás. Deixa eu ver aqui, qual que é o time? Qual que é o time? Não tem nada pra comer. Não, mas já tá fora o afrouxo. Vai chegar, viu? Hoje vai chegar. Eu garanto que chega. Você garante? 6 horas. Então é nóis. 6 horas eu vou, vai chegar. Alimento. Então vai chegar. Vamos lá. Vai chegar. Primeiro, como é o jogo balada, hein? Contra o Figueirense. Balada? É. E eu recebi e-mail aqui do Avante falando que tem vagas ainda. Quando os caras mandam, porque o negócio tá feio. Ah. Quando chega vaga. Last minute. Ah, mas me quando chega last minute aí. Falaram que tinha 30 mil? 17 mil. E ó, baixou os preços. Tem que baixar mesmo. Mas vamos lá, olha só. Precisa da torcida, baixo preço. Confirmou o time com o Fernando Prass. Que 9 da noite é um horário ingrato. É horrível. Ah, é bom, eu odeio. Não, hora... o cara aí no jogo. É o pior horário. A hora pior da novela. Como é que eu assisto? Eu gosto não, novela não. Que novela? É não, chato, dizendo, porque sábado 9 da noite é ruim. Mata o sábado todo. Porque você dia de semana é legal. Você tem que decidir. Ou você vai pra balada ou você exatamente, vai ver o jogo. Exatamente. Aí você fala lá pro pessoal: ó, gente, eu vou ver o jogo. Já era. Acabou. Mas olha, sábado é depois da meia-noite, mano. Não é mais, velho. É, mas você vai depender da balada. Cedo. É. Vai tudo certo. Os bailes do Piratininga é tudo às 8. É, então. É. E do Cartola. Fala, ó, senhor vamos Beto, aqui, qual que é o time? Vamos lá, vamos então, lá de ver. Fernando Prass. Vocês vão de Fernando Prass. Nós. É, Lucas. Certo. Aí vem o Jackson. Victor Hugo. Bom, já tira. E ele viu que o Leandro Almeida não joga até o final do ano, hein? Não joga? Não joga mais até o final do ano, segundo o Marcelo. Parabéns. Passou, falou, não dá. Bela atitude. Não, mas ele não disse isso. Não, machucou? Não, joga mais porque ele não vai querer. Não, mas ele não disse isso. Só que os informamentos é que já é. As informações dizem já foi. Que ele agora é essa quinta opção. Nossa. Se tiver que entrar, é quinta. Depois só jogo, gente. Só vai jogar se não tiver quem joga. Ele vai improvisar uma aranha na defesa. Exatamente. Mas, vai lá. Mas vamos lá. É verdade. Não. Aí você já improvisou aranha alguma vez? Aranha não se improvisa, né? Não tem aranha jeito. Tem que ser sempre titular, Portugal. Não tem como improvisar aranha. Mas vamos lá, Vitor Hugo e Egídio. Ai, boa sorte, Vitor Hugo e Egídio. É. Precisa jogar bola, Egídio. Né? Jackson e Vitor Hugo e Egídio. Isso. Tá. Aí meio campo vem com Thiago Santos. Esse primeiro volante. Robinho. Vai jogar de segundo? Zé Roberto. Aí certo. Vem lá aquele famoso ataque que faz muitos gols. Qual é? Faltando o Dudu. Mas quem é? Rafael Marques, Gabriel Jesus e Alexandre. Isso aí. É isso aí. E Alexandre, tá bom o time. Tá pra ganhar do Figueirense. Bom. Tem que ganhar. Olha, hoje eles treinaram o dia inteiro. Treinaram ontem? Falta defensiva. Primeiro turno. Ele venceu o jogo lá, se não me falha a memória, na verdade, e tomou a virada, não é isso? Não, isso. Não. Ele tomou 1-0, empatou e tomou o segundo. Mas com o time o time tava assim... Foi o gol do Gabriel de longe. O time tava todo desarrumado, aquela coisa toda, e aí tomou um gol no finalzinho do jogo, parece. Esse ponto escapou. Tem que ganhar o jogo aqui. Foi aos 35, por aí. Foi final do jogo, né? Espero que o Palmeiras ganhe os 3 pontos. Ah, não. Três pontos que podem, é muito difícil que eu vou falar, podem colocar o Palmeiras no G4. Boa. Mas tem que torcer pro Flamengo perder, pro Santos empatar, acho que, né? Quantos pontos tem o Santos aí? 2 na frente, Palmeiras. Aí ficaria com 3. Chupa! Agora, hein? Santos tá com 37. Agora, hein, porquinho? Eu quero ver o número de vitórias. Não desfaz, tirou o fone, número, né, porquinho? Cala a boca aí, ô, trouxa. Tiver aqui. Número de vitórias? Não, mesmo número de vitórias. Aí vai pro salto. O saldo do Palmeiras, do Santos é 10, o Palmeiras 12. Se o Santos empatar, mas aí, ó, tem que perder. Flamengo, São Paulo, Atlético, Santos no mínimo empatar. E aí a gente volta pro G4. É quase impossível, vovó. Posso falar? É quase impossível. Eu tenho medo do Z4, viu? Para, vovó, que Z4? Essa velha fica comentando. Para, que porra de Z4? Ela tá a turma do amendoim. Nós estamos a 3 do G4, só tá pensando em Z, que é 8 pontos lá pra trás. Mas o rendimento, se você pegar o segundo turno, é dane-se o rendimento. Tem que ver aqui, ó, vovó. Ela é depressiva. Hoje é 48,6% de aproveitamento, é isso que tem que ver, esse é o número. Não sei, viu? Entendeu? Vou rezar e continuar, viu? Senhor Bento, é isso aí. Mas antes, senhor Bento, antes do senhor partir para outras agremiações, tá certo? Quero dizer que o Estádio 97 vem em nome também de HDI Seguros. É debate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Em nome de Engove, vai para a balada, bom Engove para você. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Em nome de Eliar, muito além da partida. Em nome de Esser, construindo com valor. E o Benjinha vem agora com um recado de BV, né, Beja? Fala. Olha só, amigão, tá pensando em comprar ou trocar seu carro, sua moto, seu caminhão? Acesse www.meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BV Financeira, e consulte as milhares de ofertas disponíveis através do site. É possível comparar preços, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando, e o melhor, sem precisar sair de casa. para financiar sua compra, você já sabe, conte com as condições especiais da BV. É só ligar 3003-7888, 3003-7888, que com a BV você sempre pode mais. BV, bons negócios para você. Estádio 97. Are you ready, São Paulo? Oh, era o São Paulo. Olha, hoje eu vou ajudando o seu Bento enquanto ele acha ali. Tô brincando. Senhor Alexander, não faça gol. Não faça gol. Chamou o tricolor, chegou o Sombra. Olha lá o Sombra. Ele apareceu. A cara dele. Fala a palavra, vai aquele gênio. Tô nervoso pra caramba. Puta, tá nervoso pra jogo com ele. O São Paulo tem um novo CEO. Tem um novo CEO. Tricolor lá. Bom, nada, como já sabe, o Luiz Fabiano não tá fora, não. Pegou dois joguinhos, né? É. Vai ficar fora. O Ceni também não volta. Ceni também não volta. Entra, não volta. Entra com recurso, Mota. E você acha que dessa vez, Mota, se o Baço sai de titular? Então, se fizerem o exame nele e ele tiver condições, vão colocar ele pra jogar, certeza. Né? É que um monte de gente... cara, né? Não, um monte cara, de gente falou, mano. Lá, mano. Não, mano, um monte de gente falou assim, porque o cara não colocou ele e tal. Sim. Mas o Michel Bastos veio aí de contusão, né? Tava cansado, não é um jogador novo. Existe estudos. Você mesmo que é um cara que é atleta, né? Mano. Não sou um atleta, eu sou um atleta de alto rendimento. Então, diferente. Um atleta de alto rendimento faz exame de sangue pra saber como é que tá a sua condição, não faz? Jesus. Olha, eu não faço e treino forte todos os dias. É que atleta é muito melindrado. Aí então, o dia que você cai duro vai ser uma vez só. Você não faz porra nenhuma, você morre. E ele podia realmente, parece que machucar, tinha condição, levaram ele. E aí, num ato de... vamos pra cima, vamos tentar ganhar o jogo de qualquer jeito, colocaram ele depois no jogo contra o Santos. Mas, né, os exames apontavam que ele não podia participar porque ele corria risco de lesão. Agora, com certeza, vai jogar. É, o São Paulo tem um novo CEO. Tem. Né? Tem. Deixa eu pegar o nome dele aqui, tô perdido. Saiu um CEO. Era um CEO, ele era de uma empresa esportiva, né, inclusive que era aqui, antiga minha, fazia o uniforme do São Paulo, né, a Penalty, e agora está no São Paulo. E esse novo CEO vai vir pro lugar do que foi mandado embora. Mas quem indicou? Esse é do presidente, porque o outro habilitou de indicar. Parece que sim, Ninguém sabe quem indicou. Esse terá mais tempo, né? Aquela história. Terá mais tempo. Se não mexer com o presidente, quatro meses. O nome dele aqui, ó. É Paulo Ricardo de Oliveira. Sou eu mesmo. Não é você. Mas é que tá, Motinha. Qual que é a meta? Porque ficou um negócio subentendido. Vamos dobrar a meta. É, com relação ao trabalho do outro CEO. Porque, querendo ou não, disseram que ele não fez um trabalho que agradasse o Aidar. Se o trabalho que ele tem que fazer é ficar lambendo o presidente, é diferente. Mano. E aí, Sombra, tudo bem? Boa noite. Tudo bem. Assim, isso aí foi o que foi divulgado, que não atingiu a meta, etc. É. Segundo o blog do Jorge Nicola, repórter, você não entra bem e trabalha na ESPN, seu inimigo lá. Inimigo? Não tem inimigos. O mano faz voodoo. Não tem inimigos em lugar nenhum, graças a Deus. Segundo o blog do Jorge Nicola, um dos motivos da demissão do CEO... teria sido uma hipotética reunião do CEO com o Leco, no escritório do Leco, onde nessa reunião, possivelmente, teria sido abordada... um golpe de Estado. Por exemplo. Você entendeu? Queriam derrubar o Saddam. Então, segundo... Então, assim, acho que não teria repercutido bem essa reunião do CEO... com o presidente do Conselho Deliberativo do São Paulo, né? Aí, quando teve a reunião do CEO lá com os vice-presidentes, o presidente de São Paulo, aí isso foi abordado e aí aconteceu a demissão. Aí, pra imprensa, foi soltado isso aí, né, cara? Olha, não atingiu a meta em 3 meses. Conhece algum CEO que é demitido porque não atingiu a meta em 3 meses? Pois é. Não existe, né? Pois você manda embora um borracheiro, porque ele não trocou o pneu em 3 Se um borracheiro não trocar um pneu em 3 horas, você fala, pô, o borracheiro não presta. Agora, um CEO que é demitido em 3 meses, isso não é claramente foi político, né? Então, assim, alguma coisa tem aí, né? Tem uma leitura talvez muito boa para ser lida aí pelos São Paulinos, que querem saber um pouco de bastidores também de São Paulo, no blog do São Paulo. No blog do São Paulo. Não que ali seja a plena verdade. Mas talvez ali tenha ali uma leitura interessante para as pessoas tomarem pé um pouco de um ponto de vista. Uhum. Né? De um ponto de vista. No blog de São Paulo tem algumas coisas interessantes. O blog do Jorge e Nicola também tem algumas coisas interessantes para serem lidas. Coisas de bastidores, coisas da política tricolor. É coisa que a maioria dos São Paulinos quer saber. O São Paulino quer saber se o Reinaldo vai ser escalado. O São Paulino quer saber se o Osório vai escalar algum jogador invertido. Quer saber se o time vai ganhar. Vai ganhar. Sim. É óbvio. O São Paulino quer chegar segunda-feira, quer ficar feliz com uma vitória sobre o Grêmio e entrar no... Perfeito. Mas... Tudo bem. Esse é o sentimento do torcedor. O cara agora, ele vai estar lá no boteco no domingo, não importa. O São Paulino lá de Salvador vai estar no boteco vendo o jogo, ele quer ver a vitória. Mas, para uma visão a longo prazo, as coisas que estão aí sendo discutidas em blogs, etc., nos bastidores, são extremamente importantes. São extremamente importantes. Inclusive, está sendo debatida no São Paulo um outro item político, que seria a divisão do social com o futebol. Existe um processo, que vocês já sabem, que rola na justiça, e já está em caminhando aí para os seus finalmente, agora deve ir para o Supremo, que é aquela história lá do prolongamento do mandato do Juvenal, você lembra, né? Sim. E parece, estão aí propondo um acordo, não sei se é o Aidar que está propondo um acordo entre as partes, para extinguir esse processo. Onde? Como que seria o negócio? Olha, chamou lá o, se não me engano, Francisco de Assis, o advogado, o conselheiro que entrou com esse processo, que, e está ganhando em instâncias, hein? Está vencendo em instâncias. Uhum. Propondo, olha, vamos extinguir o processo? O senhor retira o processo. Elege-se um novo presidente de São Paulo na parte social. E fico eu, Aidar, como presidente do futebol. Eles querem dividir? Tá? Ou seja, vocês querem um novo presidente? Extingue-se então o presidente do social. Quer fazer dois, social e futebol. Exato. Dividir. Porque o que o Dr. Francisco de Assis pede é o seguinte. Lembra que quiseram prolongar o mandato do Juvenal? Três, né? E o artífice da ideia foi o próprio Aidar. Lembram disso? Lembro. Então, isso foi... o Dr. Francisco de Assis... É Francisco de Assis, se não me engano. Desculpa se eu estiver errado. Ele entrou com um processo contrário a isso. Isso está na justiça rolando. E vencendo etapas na justiça, com recursos e etc. Sabe todo aquele monte de recursos que acontecem na justiça, né? E se chegar num ponto em que o Dr. Francisco de Assis vencer, tudo aquilo que foi feito e assinado no São Paulo Futebol Clube desde 2004 vai ser nulo. Sério? Caraca! Vai perder valor. Por exemplo, o contrato com a material esportivo. Não, tudo vai perder. Porque seria como se tudo aquilo que foi assinado não tivesse legalidade. Isso é o que eu entendi de tudo que eu li até agora. E é rompido na hora e foi, acabou. É. Então, talvez até por isso o presidente Aidar esteja aí propondo algum tipo de acordo. Tipo, ó, não, então vamos acabar com essa briga. E propondo o quê? Uma nova eleição para a presidência do social... Não da parte do futebol, mas isso aí, olha, são outros 500, porque você sabe que num clube o desejado é o futebol, não futebol, é o social. Né? Ninguém que cuida da piscina, né? Inclusive, Sombra. A divisão, eu entendo que a divisão financeira das coisas é muito interessante. Mas pra quem é interessante isso daí, Sombra? Porque que de fato o futebol sustenta a parte social de qualquer clube, isso é inegável. O Corinthians, ele apresentou aí o balanço, mostrando que a parte social ano passado deu um prejuízo de 22 milhões. 22 milhões. O São Paulo estaria nessa meta aí. O São Paulo tem... Se houver, talvez, aí... O Citadini, ele queria dividir o social do futebol. A mensalidade do Corinthians, acho que é mais pobrinha, né? Ih, vai ficar tarde. Quanto é? O Corinthians, eu sou fiel torcedor. Eu acompanho ali o time... Quanto é pra ser só do Corinthians? 5 conto? Não sei quanto vale o título. Te catar. Vai pro inferno. 5 conto? Não, eu tô falando sério. Porque, querendo ou não, eu pago 75 no meu. O Citadini, ele tinha um projeto aí pra desvincular a parte social do futebol. E o pessoal não queria de jeito nenhum. Porque hoje, Motinha, o clube, ele gera uma despesa muito grande e não tem sócios aí pra talvez... Pra bancar, né? Empatar. Não precisa nem dar lucro, mas empatar essa despesa. Então o futebol acaba subsidiando a parte social. Eu particularmente acho que não é interessante pra nenhum clube hoje, a menos que você queira fechar a parte social. Se você quiser fechar a parte social, aí você desvincula do futebol. Agora, a partir do momento que fizerem isso, como o Corinthians dá prejuízo, eu tenho certeza que o clube de São Paulo também deve dar. Como qualquer outro clube, a não ser talvez aí o Pinheiros, a Hebraica. Esses clubes aí, né? Mais tradicionais. A Hebraica, aí, que faltar mais... o Ben Jacob. Ali é. A Colônia ajuda, velho. Ali não tem jeito. Então, eu acho que esses clubes aí com grande porte, que não são populares, eu acho que eles acabam se mantendo justamente pelo alto padrão do pessoal que frequenta. Mas entendo, o que está originando toda essa questão de propor esse acordo de divisão é justamente um processo que está rolando na justiça, que pode pôr o quê? A nulidade de todos os atos assinados desde 2004. Mais conhecido como manobra política. Mas poderia mudar o Sombra, poderia mudar o estatuto dizendo que vai se desvincular um do outro? Não, para isso teria que mudar o estatuto. Então, claro. Mas como é que faria isso? É com votação? Para você mudar o estatuto do clube, você tem que reunir o conselho deliberativo. Mas ele tá fazendo um acordo de uma nova eleição, mas sem consultar os conselheiros. Só que eles têm que aprovar. Tá, mas o presidente vai lá e faz essa proposta ao conselho, entendeu? Explica, demonstra, que fala, coisa, olha, o bicho vai pegar. Tem a que vaca foi pro brejo. E a coisa pode chegar no tal ponto, se cada um mantiver o seu orgulho em pé, meu amigo, aí vira que nem Brasil, bicho. Ninguém quer retroceder no seu orgulho, ninguém quer... Ah, tem chance de ter um impeachment do presidente de São Paulo, coisa assim, ou não, Sombra? Não sei. Não, mas se ganhar na justiça, o presidente perde automaticamente. Só quem vive a parte política do São Paulo não é? Pode dizer, cara. Se o presidente eu não vivo, eu sou sócio, pago minha mensalidade como sócio torcedor e como sócio do clube. Vivo mas longe da política. Se perder na justiça, ainda bem, ele bem. Perde o poder. Ainda bem, viu? Não perde? Não é? Eu acho se que se perder na justiça, não perde o poder? Não, como eu disse, pelo que eu entendi... Ele não é presidente. Se chegar lá no final, lá no Supremo... Se bem que justiça sabe quanto tempo demora, sei lá, daqui a 6, 7 anos, o Supremo chega e fala assim, perdeu o processo? Pô, o que significaria a nulidade de todos os atos assinados desde 2004? Caraca. Não, sem contar os processos que vão cair sobre o clube, por exemplo, a Under Armour. Ah, sei lá, aí você imagina... Vocês vão sentir prejudicados, nossa, imagina o que deve vir, o rolo que vem. Porque todo mundo, por exemplo, o cara tem os contratos assinados. São Paulo tem advogado pra caramba, vai rolar. Mas o importante é se o Reinaldo vai jogar. Certeza. Ah, isso aí é o de vamos menos, ganhar do Grêmio. Velho. Vamos ganhar do Grêmio. Tá bom. É de quarta a domingo, né, velho? Vamos usar o Santos agora. Fazer o quê, né? Vamos lá, né? Que bucha, hein, velho? Fala do Tubarão 5. Tubarão 5. Por que Tubarão 5? Com águas mansas, doutor. Mas o que tem a ver o Tubarão 5? Tubarão chegando. E o que tem a ver o 5? Todo mundo começa a olhar. Tubarão 5. É porque teve um jogo que as garras do Corinthians de 5. Ah, aí eles brigam. Entendi. Tubarão 5 por causa do jogo do Corinthians. Tubarão 5, meter uma guaça. Tubarão 5. Tubarão 5. Então a gente tinha que falar do 7-1. Viu? Tubarão é o quê? Tubarão, mas a carreta 7. O mais recente é Tubarão 5. Carreta 7. É Truck 7. Truck 7. Recente, atual. É recente. Presente. Mas recente. O 5 foi depois do presente. O 5 cinco que você tá falando foi que ano? Não, não sou eu que tô falando. Ano passado. Não sou eu que tô falando. Brincadeira, aonde? Ano passado. Nossa! É sim, mano. Não sou eu que tô ano falando. Ano passado? Foi, com a Campeonato Paulista do ano passado, mano. Meteu 5? Nossa senhora. São os 5 do Corinthians. Eu acho que foi o... Não, foi retrasado. Eu vou ficar quieto. Não, foi retrasado. Eu não quero te expor. Segue o jogo. Evidente. Ou foi no passado, ou foi no retrasado. Eu lembro do 7, o Tevez lá deitou o cabelo, chupa. Ô, Angel. Mas contra a Ponte Preta agora... Não lembro nada. Ele chegou, hein? Lucas Lima estará em campo. Agora grande pegou, Lucas. Lucas Lima estará em campo. Dessa vez é a Ponte Preta que está totalmente gongada, né? Tá balançando. Fechou o paraquedas da ponte. Fechou o paraquedas. Deve vir mais uma vitória do Peixe aí, né? E o Ledesma, tudo certinho, vai ser apresentado, acho que na segunda-feira, o Ledesma. As considerações são essas. Um jogo extremamente importante para o Santos, que pode, dependendo dos resultados, e se o Santos ganhar... terminar o domingo como lá no G4. Ganhou de 5-1 no ano passado mesmo, Portugal. 29 de janeiro de 14. Chupa, animal. 2014. Aí, ó. Ele não lembra. Você não lembra? Minha memória é seletiva. Minha memória é seletiva, bacana. Eu lembro do 7. Aí, eu não quero expor vocês, não, bacana. Tá bom, tá bom, já foi. Idiota. Seu escroto. Tá bom, isso não apaga o meu Tubarão 5. E o Regi tinha razão, eu tô olhando aqui, o Santos ganhou de 7-1 também, mas foi em 32. Sim, mas já metemos. Não, 7-1. Isso aí não existiu. Foi ontem isso. A maior goleada entre Corinthians e Santos, você vê, procura aí. A maior goleada... O Corinthians enfiou 11 no Santos. Ninguém tá falando de 11. Maior. O que nós estamos dizendo é que vocês se vangloriam de 7 e 7 nós já metemos em vocês. Não é vi. Só isso. Eu não vi. Você viu? Você viu 11? É, não vi, é por isso que eu tô falando do 7. Você viu 11? Por isso que eu tô falando do 7. Então, tá, eu vi 11, meu time dar 7 tá no teu. Você não viu o seu time dar 7 no meu? Eu vi, não viu nada, viu nada. Viu nada. Não só 7, como 5. Pega aí, né? O Beto foi embora por causa disso. Maior goleada do Corinthians, do Santos, o Corinthians enfiou 11 nos caras. 11. Seu Beto foi até embora. É, isso quando a bola era bicuda. 11 a 0, pô. Mano tem razão. Pera, aí então chupa, nosso cego. Pera, a bola era bicuda, 11, 11. Pera. Não cabia em duas mãos, Domênico. Márcio goleado. Deixa eu ver aqui, Medina, ah, o porquinho ficou animado. Os caras, né? cara vão pra 1900 e nada. Eu tô quieto aqui, ô trouxa. Tô vendo aqui o que vocês estão pedindo. Você que ficou com essa, eu não tô pedindo nada, Domênico. Não, mas pediram, ué. Defende agora ele aí, Rigi. Olha lá. Todo animadinho. Enquanto você procura, posso falar da Luja rapidinho? Não, eu não terminei de falar do Santos. Não terminou. Mas você fica discutindo o 7, eu não sabia. É, fala do Santos, RG, que senão o Portugal vai falar que venderam o ginásio pra igreja. Não, isso aí eu não vou falar, não, porque eu quero esconder essa vergonha. Então é extremamente essa rodada, final de semana pro Santos, claro, se o Santos quiser prevalecer o seu favoritismo contra a Ponte Preta, e dependendo dos outros resultados, pode o Santos aí já entrar domingo de manhã entre no G4. E uma outra coisa que eu quero dizer, tá todo mundo aí nos programas esportivos afirmando que Flamengo, São Paulo, Atlético Paranaense, Santos, Palmeiras estão brigando por uma única vaga, essa quarta vaga. Gente, eu sincero e honestamente, vocês estão colocando o Grêmio como já no, entre os quatro. Eu não coloco o Grêmio garantido, não. 45 pontos, no meu modo de entender e de ver, não garante o Grêmio, não, cara. Absolutamente. Você acha que ele não vai brigar? Não, mas não garante. Vai brigar. Mas o pessoal falou garante. O pessoal tá dizendo que só a última vaga é que tá em aberto. Tá em jogo. Mas eu tenho esse discurso, RG. E o Corinthians... Não, não tô falando de você, mano. Tô falando mas em geral, a galera... Tá falando o RG, Corinthians, Atlético Mineiro e Grêmio já estão garantidos. Mas eu tenho esse discurso. Eu acho que os três eles já estão garantidos, sim, RG. Porque eu não tô me pautando somente na parte matemática. Na parte matemática, você tem razão. Mas eu tô falando em termos aí de expectativa dos times aí no Campeonato Brasileiro. O Corinthians ele tem sido muito constante, assim como o Atlético e o Grêmio, que surpreendentemente aí com o Roger... 7 pontos de diferença, é bastante. Tá tendo aproveitamento fantástico. É só uma projeção. Claro que matematicamente, se a gente for se pautar só na parte matemática, você tem 100% de razão, RG. Mas eu acho que pela bola que os três estão jogando, dificilmente eu acho que eles vão deixar essa chance escapar. Eu sei, é uma condição, mano. E você pode falar isso e qualquer um... Todos que estão falando baseado na condição de que só depende do Grêmio, claro, né? Uhum. Mas eu estou falando com relação aos jogos que o Grêmio tem pela frente e que eu não acho que serão tão fáceis assim, não, para ele estar garantido. É muito diferente, eu acho, que a condição do Corinthians e do Atlético Mineiro, né? Do que do Grêmio. Eu não, sincero e honestamente, se eu tivesse que apostar, não apostaria no Grêmio, não. Mas o RG, pega o aproveitamento do Roger lá. O aproveitamento do Roger, ele é tão bom quanto o do Dorival Júnior. Só que o Grêmio, ele tem uma vantagem com relação ao Santos. E o Roger, ele assumiu o Grêmio antes do Dorival. Ou seja, o Grêmio, ele tem pontos aí que o Santos ainda não tem no Campeonato Brasileiro. O Grêmio tá com 45 e o Santos, ele tá com 37. Isso daí faz uma baita diferença. Então, mas você... Em termos de aproveitamento dos treinadores, eu acho que o Grêmio cresceu muito na mão do Roger. Eu sei, mano, mas pegue aí do Santos. Ó, Santos, Atlético Paranaense, São Paulo, Flamengo. E aí bota uma derrota do Grêmio aí no próximo final de semana. Olha para quanto dá essa diferença, né, para esses todos esses times. É muito... Quatro pontos. Então, é muito difícil, cara. Mas é muita coisa, 4 pontos. Não é muita coisa no universo de pontos que ainda existe, gente. Sei lá. Por que eu apostei no Santos? 4 pontos não é muito, Domênico. O Santos tudo estava... Bem, mais o Santos, rodada, não, não é tudo bem. O Santos você estava em décimo... Você achou que ia. Não. O Santos estava em 17º lugar. Vocês todos diziam aqui que tinha 8, 9 times na frente do Santos. E quanto tempo demorou para passar? Não interessa, porque não era a quantidade de times, é a quantidade de pontos. Mas o RG... Uma vitória você sobe 6 posições, 5, 4. Mas o RG, eu vou te passar um parâmetro. Eu vou te passar um parâmetro que você vai entender aqui o porquê eu penso assim. Eu acho que o Mano tem razão, porque só para concluir com relação ao que você falou, mano, os três primeiros, RG, eles estão jogando com um aproveitamento muito melhor durante todo o campeonato. Esses outros times que estão brigando pela quarta, eles oscilam pra cacete. O que muda muito, gente, o que muda muito é essa oscilação. Eu tô concordando, mas, mano, eu tô concordando, com você com relação a só depender do Grêmio. Eu sei. Se o Grêmio continuar com o aproveitamento dele, se o Grêmio continuar ganhando as partidas dele, é claro. Mas eu tô apostando exatamente no inverso. Você tá se pautando, RG, você tá se pautando aí na oscilação dos times do Campeonato Brasileiro. Claro que você tem razão. Os times oscilam muito. Mas os times que estão lá em cima, principalmente Corinthians, Atlético e Grêmio, eles oscilam muito pouco. Ah. Ele vai ter aquela partida que vai jogar mal e vai perder um ponto idiota aqui ou ali. Claro que vai ter. Mas na outra partida, ele vai pegar um adversário forte, jogando fora de casa, e ele vai buscar os pontos. É isso que ele é o problema. Vai conseguir ganhar. É isso que é o problema. Entendeu? Corinthians, Atlético Mineiro e Grêmio, eles até oscilam, mas comparado com os demais, eles oscilam muito pouco. Sim, muito pouco. É por isso que eu pauto aqui, pelo menos. Pode acontecer de existir uma reviravolta. E com a sorte que o Corinthians tá, velho. O Corinthians perdeu o Renato Augusto por lesão. Ah, e aparece o outro. Numa dessa, o Jadson também não pode jogar por algum motivo. Ou então, o Luan do Grêmio se machuca. É. Isso aí, mano. Vai mudar. Lógico que muda. O futebol é dinâmico. Mas hoje, diante da realidade aqui, eu acho que os três estão garantidos. Eu só vou justificar o meu comentário com relação ao Grêmio. Me pauto no histórico do Grêmio nos últimos anos em Campeonato Brasileiro. Só isso. Então tá certo. Eu falei que o Grêmio ia cair. Na Energia 97. Olha aí o avião. Ó. Ah, já passou o avião, hein? Passou o avião, vai anotando. Passou o avião do Estádio 97, hein? Estádio 97 pela Energia 97. Também vem em nome de BV, né? Pensando em trocar de carro? Acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira com a BV, você sempre pode mais. Passar um recado aqui, olha. Nosso ouvinte, Sidney Galdim Beires... Está precisando de doadores de sangue. Ah, achei importante. Sidney Galdim Beires. Tá bom? As doações devem ser feitas somente na Santa Casa de Santos, em nome de Sidney Galdim Beires. Boa. Que fica lá na Avenida Doutor Cláudio Luiz da Costa, 50, em Santos. Os horários são de segunda a sexta, né? Deixa eu ver, hoje já não dá mais. Hoje já não dá mais que até às 5 da tarde. Mas amanhã você pode fazer isso. Das 7 até às 11 da manhã, tá bom? Doação em nome de Sidney Galdim Beires. Tá certo? É um recado aí bem legal aí pra você poder ajudar. Bom, posso falar da Portuguesa de Esportes? Um esporte. Portuguesa de Esportes. Fechou? Fechou a sua cara. Virou religião. Primeiro vou agradecer ao pessoal do futebol americano que trouxe camisas pra todos nós. Domingo. Qual é o time, hein? Portuguesa Lusa Lions. Tem um jogo muito legal contra o Corinthians Steamrollers. Lá. Ai, adoro lá, esse time. Corinthians Portuguesa. Meio-dia vai ter estação de diversão, ensinando a lançar bola, correr com a bola. Ai, você adoro. Pode tirar fotos com a bola, os equipamentos, já, com as duas. Sempre corri com as duas penduradas. Na barriga, né? Também. E aí é o seguinte: vai ser muito legal, tem food truck, vai ter um monte de coisa. Meio-dia do domingo tô lá. Abraço pro Thiago Pato que vai jogar. Que é amigo do Rudy. Eu não sei se ele é titular, mas ele tá vai jogar. Deixa eu falar lá, né? Tá lá. Portuguesa, segunda, joga uma cartada muito decisiva até pro seu futuro. Ela tá em quarto, joga contra o Guarani, que tá logo abaixo, em Campinas. Contra o Guarani. O grande ídolo do Guarani, sabe quem é? Fumagalli? Não pode ser. Ainda? Não. É, o Fumagalli é jogador do Guarani. Tá lá ainda? Tá lá ainda. E a Portuguesa joga segunda-feira à noite. Falta muito pouco. Se a Portuguesa conseguir um bom... Faltam três ou duas rodadas depois desse jogo do Guarani. Tá em quarto. Pra ficar, bom a coisa, ela tem que ficar em terceiro ou segundo. Eu penso. Terceiro, porque aí se ela for quarta, ela pega o Fortaleza lá em cima e não vai conseguir classificação. Que é muito difícil. Agora, o time da Portuguesa está num bom caminho. As pessoas estão ajudando, estão vendo credibilidade no clube. Teve esse negócio de alugar aí pro o ginásio, que muita gente tá me cobrando que eu não falei. Porque, cara, sinceramente, eu não concordo com isso. A Portuguesa precisa de dinheiro, precisa. Mas eu não sei até que ponto é legal alugar o ginásio por 10 anos. Eu não concordo, foi feito. Pra uma igreja. 10 anos? Pra uma igreja. Eu não concordo. Muito dinheiro, pô? Não sei, eu não tenho conhecimento de quanto de dinheiro. Mas o clube tá precisando de dinheiro. Pergunta com o quê? Com o céu? Pra Deus ajudar a portuguesa? O cara dá bênção. Traz esse monte aí de pé de rato aí pro benzinho. Para com isso aí. Eles vão achar o trator enterrado. Da luz é isso, domingo eu tô lá no Canindé. Tá bom. Bom, é o seguinte, gente, olha só. Vamos lá para as primeiras ligações de hoje, tá certo? Quem ligar aqui dizendo assim, ó, só a nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal, ganha um kit da Bozano. E tem mais prêmios, né, mano, não tem? Opa, Domênico Gato, o cara que ligar aqui no Estádio 97 disser o seguinte. Olá, viva a pegação. Certo. O cara ganha um kit, não é que ele concorre, ele ganha um kit top da Ola. Na hora? Aí o cara vai encapar marreta e ó. Ó. Final de semana, né? Ferro na boneca, velho. Final de semana é pra gastar, né? Só, né? Descendo o chinelo. Né? É, vamos então agora ao Momento Sem Parar. Vamos começar com o Momento Sem Parar, já com três ouvintes na sequência. Vamos lá? Sim, Momento Sem Parar do Estádio 97, três ouvintes na sequência. Vai sair e curtir um barzinho com os amigos? Use o app Sem Parar Táxi. Tô com as drogas, tem ouvinte aqui, alô. E aí, Domênico? Opa, quem fala? Vai chover, hein? Vai chover, hein? Opa, como é que é? Opa, eu ligo aí, acho que o mano usava fralda ainda. É mesmo, mano? Quem é que tá falando? É Johnny que tá falando. Como? Johnny. Johnny do quê? Barbosa. Ainda bem que Barbosa. Barbosa. Barbosa do quê, ô Johnny? Amigo. E aí? Johnny, e aí? Pera. Johnny Barbosa do quê? Do Santos Barbosa. Johnny do Santos Barbosa. Vem do três vezes sem juros. Sim. E quantos anos você tem? Amigo. 45. É assim mesmo. É Barbosa. 43? RG! RG! 43! É Barbosa! RG! Barbosa! Olha, é ridículo, RG. Eu não sei como é que uma pessoa do tamanho dele, com a idade que ele tem, porque o Benjamin tá beirando 60, né? Não sei se vocês sabem. E com essa idade toda, fica se sujeitando a esse tipo de coisa, velho. Que coisa de ridículo. Velho, não sei como é que a família dele aguenta, como é que velho. Pode, cara? A mulher dele é uma santa. Amigo. Porra, é santa, Renato. Tá quase com Barbosa, fala alguma coisa pra me repetir. 4.3 RG número 2. Não, 4.5. 5, ó, eu aí, baixei um pouco, tá vendo? 4.5. Chamou RG de gaga. Não. Juiz. Esse é aquele que fala, my name is Johnny. Né? Esse é o Barbosa fazendo. Um imitando o do Barbosa, imitando. Aliás, essa coisa ridícula já tá repercutindo em outros programas. Eu não tô entendendo. Estão imitando nós até na risada. Ai, pior! Inventaram! Que? Eu não acredito! A risada é. Risada. Pode ser. Vamos colocar a risada do Carlos Alberto. O cara avisa. Não pode ser, velho. Não só a risada. Ô, gente, pera só um minuto. Olha, você que tem aí, que tá ouvindo agora, porque você ouve a gente, porque copia nós, então ouve. Deixa eu falar uma coisa pra você. Velho, copiar, você pode. Será que tem um cara pessoa, que fica ouvindo depois? Pode, olha, você pode. Deixa eu tirar a trilha aqui. Você pode copiar, velho, não tem problema. Mas, bicho. Tão igual, né? É as coisas que ficam ridículas pra você larga, aí, ó. Ó, copia, larga. Mas copia direito, né? Ah, não, pode até copiar, e aí mudam as coisas, entendeu? Muda. Agora, copiar na cara dura, é velho. É porque eu falo a praça é muito nossa, aí eles entendi. Acham que pode. Tá. Qual que é o time, hein, ô, Johnny? Corinthians. Corinthians! Ô, Johnny, é nós, amigo! Eu ouvi? Ô, Johnny, o corintiano pode falar. É nós, amigão! Pode falar, o correto é Corinthians. Ah, então tá bom. Ô, Johnny, manda. Coringão, ele vai pegar um adversário aí que o Corinthians não pode nem pensar em ganhar de pouco, né, velho? É o Joinville. Tem que bater, né? Corinthians, mano? 11 da manhã aí com. Placar elástico do Tite, 1-0, tá bom. Não, não acho. Eu não acho, não. O Corinthians ele tem o retorno aí de jogadores importantes, como é o caso do Fagner, como é o caso do Gil, como é o caso do Wendel e o Elias, que volta também. O Corinthians ele tem a obrigação de ganhar e ganhar bem do Joinville. Então, 6-0 tá bom. Você acha, mano, que tem torcedor do Corinthians que não gosta desse estilo, apesar do Corinthians estar indo bem? Sim. Não gosta desse estilo do Tite, sim, sabe? Né? Pouco ovo. Não, tem vários torcedores. Eu vou te falar um que eu conheço. O Augusto. Não gosta do Tite. Pouco ovo já mandou recado. Nos últimos jogos ele fez caca, né? Igual contra o Curitiba lá, que tomou aquele sufoco lá e o gol nos últimos segundos lá. De lá pra cá, eu acho que tomou um puxão de orelha dele mesmo. Ele não tem feito mais isso, não. Mais pelo menos nos que eu tenho visto, né? O Tite aí, ele corrigiu a postura do Corinthians. Em determinado momento, eu concordo com você, o Corinthians ele tinha uma postura totalmente apática dentro de campo, mas eu via na beira do gramado o Tite ele forçando os jogadores a não ficarem tão presos na defesa. Eu acho que o Corinthians, quando ele joga adiantando a marcação, pressionando a saída de bola do adversário, o Corinthians ele tem um domínio muito maior do jogo do que quando o Corinthians tenta só se defender. O Corinthians, quando ele procura só a defesa, como foi esse caso que você citou aí contra o Curitiba, o Corinthians estava ganhando um jogo fácil, teoricamente, na mão, e o Corinthians acabou cedendo o empate no final e poderia até ter perdido o jogo. Foi assim contra o Avaí também. Contra o Avaí também. O Corinthians ele conseguiu aí virar um jogo que estava perdendo ali. O Corinthians começou perdendo de 1-0, virou o jogo, dois golaços do Luciano. Mas depois o Corinthians ele retraiu demais e o Avaí veio para cima e quase empatou a partida. O Corinthians poderia ter perdido mais dois pontos importantes aí no Campeonato Brasileiro. Agora não. A postura do time do Corinthians, mesmo jogando mal, contra o Grêmio jogou mal. Contra o Palmeiras jogou mal, mas o Corinthians ele saiu, ele buscou o jogo, ele foi pra cima. E um time que tenta ser campeão brasileiro, ele tem que ter essa postura. Ele precisa coisa que você reclamava um no começo do ano, né, mano? Claro, o Corinthians ele precisa ser mais agressivo. O Corinthians ele não pode ficar tão submisso dentro de campo, tendo o time que o Corinthians tem. Uma coisa você ter um time limitado, por exemplo, você fala o Vasco hoje, o Vasco não adianta querer sair pra cima de qualquer adversário, porque ele vai tomar ferro, vai tomar uma guasca. Por mais que o Vasco crie chances, mas o Vasco tá com uma zica de rebaixado. Então você primeiro precisa fechar a casinha, chamar o adversário pra cima, porque o cara fala, opa, é o Vasco, vamos pra cima que a gente vai meter um gol. Explorar um contra-ataque, tentar sair com uma vitória magra, de 1-0, enfim. Corinthians não, o teste ali, vai ser domingo contra os peixes. Aí domingo que a gente vai ver se tá legal mesmo ou não. Mas agora vai ser diferente, porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato que o Corinthians tá priorizando, diferente da Copa do Brasil. A Copa do Brasil não é demérito, quando eu venho aqui e falo isso, com relação ao futebol que o Santos está apresentando. Hoje, o Santos talvez seja o futebol mais bonito do futebol brasileiro. Por isso que é o teste do mais bem jogado. Futebol, né? Não, mas é que tá, amigão. Mas vai ser um jogo totalmente diferente do que foram esses dois da Copa do Brasil. Eu acho que esse jogo vai depender muito mais da condição do Santos na tabela do que do Corinthians. O Corinthians tá na dele. Porque quer queira ou quer não, o segundo jogo entregou. Não, acho que foi só o segundo não, cara. E entregar uma palavra muito forte. Mas que o Corinthians não fez questão de ganhar do Santos, não fez. Isso é não fato. Não se empenhou. O Corinthians ele não correu o que poderia ter corrido naquelas duas partidas, tanto na Vila quanto nesse jogo aqui da RG. Fala, velhinho. Corintiano aqui, mas apesar de corintiano, ó, o lugar que eu mais gosto de ver jogo, mesmo quando não é do meu time, é lá na Vila, hein? Não é paga pau, sim, porque lá é da hora. Lá é nosso, não é do governo. A Vila tem um charme. Então eu não sei que lugar que você tá sentando da Vila Belmiro, amigão, mas o setor da torcida visitante é horroroso. Mas não é dentro do estádio, não, é fora. Tá de brincadeira. O lugar mais gostoso de ver jogo lá na Vila é ali fora, ali na tá de brincadeira. Você é um índio, né? No mangue? Desculpa, velho. Tem uma prima que vende lanche lá. A gente vai lá tomar cerveja, quando perde, tira. Você não precisa descer pra Vila, velho, pra assistir um jogo, velho. Você vai a qualquer boteco que tem cerveja, você compra uma cerveja, você tá lá assistindo o jogo. Ah, não, mas lá é gostoso, sim. Porque lá dentro ele gosta, porra, ué. Ô, amigão. E é louco. Pode falar. Domingo pode ser que o Tite dê uma chance aí pra que o Rildo comece a partida como titular. O Malcom tá meio mal e parece que agora o Rildo vai ganhar a chance dele, cara. Maravilhoso o cara de Edson. O que você acha dessa possível substituição do Tite? Não tem outro, né? Não é possível, é a que tem. O Malcom tá ruim e é Rildo mesmo, né? Não tem o que escolher. Porque, o Mendonça ele foi emprestado lá pro futebol indiano, ele voltou pra Índia. Correndo pra lá, né? Mas tá lá ainda, velho. O Romero, cara. O Romero ele ia ser vendido lá pro futebol espanhol, mas parece que moeu a negociação dele. Agora eu vou dizer uma coisa pra ti. Se eu for campeão com o Romero, com o Rildo, tu tem que me dar uma taça na sua casa. Fala a verdade. Você já imagina eu colocar uns caras desse aí, Romero, aí tá empatado e tal, e o cara mete um gol? Aí tá, eu consagro o cara, né? Lógico. Mas ruim sem ele, pior com ele. Mas vou te falar, cara. Com a sorte que o Corinthians tá, que o Tite tá, eu não acho difícil o Rildo entrar e fazer chover no domingo. Vai pegar um adversário fraco, tá certo? O Rildo, ele não é esse jogador horroroso que muita gente prega. É um jogador, tudo bem, ele tem as suas limitações, ele é mais rápido do que técnico. Mas vai pegar o Joinville, estádio lotado, o cara ganhando uma chance. Se o Wagner Love, que tava num momento péssimo, tava num momento ali extremamente complicado, conseguiu jogar bola e a torcida começou a meio que dar uma moral pra ele... Por que o Rildo não pode ser... Agora, tu falou uma verdade. Se chover... Não, pode ser, mas é a única opção que tem, não tem outra, né? Agora tu falou uma verdade. Com o mal, só tem o Rildo. Se chover, é capaz de culpar em São Pedro de estar ajudando o Corinthians. Mas, mano, eu acho que o que tinha que pode ser discutido é essa condição. Por que esse moleque? Porque esse moleque, ele tá tendo uma baita de uma chance, né, cara? De uma oportunidade, esse Malcom. O Malcom? Porra, mas é normal oscilar, né, RG? Mas aí é preciso entender o seguinte, ele tá oscilando por quê? É uma queda simplesmente técnica e nada mais, ou outras coisas, como a gente costuma saber, ouvir e ver por aí, tá fazendo a desgraça do moleque? Eu acho que não, RG. Eu acho que é passageiro. Também acho. Corta ele lá, dá umas orientações pra ele, foi igual o Gabigol. Eu também começou acho. Legal, depois deu uma caída. É que tem alguns jogadores, mala, amigo. Agora voltou a jogar legal de novo. Tem alguns jogadores que eles acabam meio que se perdendo na noitada. O jogador começa a quebrar na noite. O cara começa a encher sua, o caneco. Para. Isso é uma grande lenda. O jogador não faz isso. E às vezes acaba influenciando no rendimento do cara dentro de campo. Mas eu não vejo isso aí no Malcom, não, amigo. Não é o que parece, né? É, eu também não vejo isso no Malcom, não. O elenco do Corinthians parece que é um elenco que é bem unido. É um elenco que pode ter sido um jogador enganation? Você tá louco, maluco? O Malcom joga muito. Joga muito, velho. Ué, jogador que passou por todas as seleções de base. Ah, o Kenny não, também não quer dizer nada, não quer dizer Lulinha nada. É um cara, que Elton, toda janela... O São Paulo teve vários desses. É um cara que toda janela é cobiçado pelo maior mercado atacante do mundo, lembra? Pelo Arouca de Portugal. Aquele menino, o maior atacante do mundo, que falou que ele era o melhor do mundo, Henrique. Nossa, todas as seleções. O Lulinha foi o maior jogador. O empresário dele entrou aqui e falou que era o novo Maradona, lembra? O Santos teve o Renatinho. Nossa, o Henrique falava assim que, nossa, quando esse cara chegar no Curitiba, na seleção principal. Votação rápida no estádio. Votação rápida no estádio. Atenção. Cláudio Azedão. Malcom, candidato a enganation? Com certeza. Horrível. É mal mesmo. É mal. Você é um cretino. RG número 2. Candidato a enganation? Aí não dá pra garantir isso ainda, não. Não, pergunta é. Vamos falar. Não, não pode. Abraço, esses caras não, RG. Olha que sustenta. Vaselina. Sustenta, RG. Ué, RG, não abraça ideia desses comédias, não, RG. Como sustenta? Como é que você fala por tudo? Eu não posso. Eu procuro ser uma pessoa coerente. Boa, RG. Não posso cometer essa leviandade. Seja um sombra agora. É candidato, não é? Não, não posso cometer essa leviandade ainda. Ainda não. Se o Renatinho, que foi do meu time... Então você pode cometer uma leviandade depois, é isso? Não, nem você agora... Você falou que ainda não pode? Não, nem agora. Não posso cometer essa leviandade. Nem o Renatinho, que ficou um ano e meio, quase dois lá no Santos, todo mundo dizendo que era uma promessa, né, e não deu em nada. Não, RG, não, e esse cara, ele tem o exemplo no berço. Porque o Raí, quando chegou no São Paulo, ele ficou um ano entre indas e vindas aí do time. Raí, careca. E a torcida pegando no pé. Então esse cidadão é um incoerente. O Raí, tudo bem, mas o careca já era uma realidade nacional quando chegou no São Paulo. Machucou, né? Vocês estão loucos. Vocês estão loucos. Vocês não. Vocês não. Eu falei do Raí. Ele machucou. O careca machucou o Domênico. Portuga. É candidato a enganeixa. Tropeça na bola e cai. É fraco. É fraco, olha aí. 2-1 candidato a enganeixa. É fraco, é do Corinthians. Se fosse do Palmeiras, ele ia estar lambendo a virilha do Domênico. Jesus é melhor que ele. Malcom, candidato a jogador enganeixa? Olha, não vejo nada demais nele. Não, eu perguntei se é candidato a enganeixa. Amigão. 3-1, Malcom, candidato a jogador enganeixa. Domênico, Malcom, candidato a jogador enganeixa. Você sabe que, segundo os ouvintes, eu tenho um peso maior, né? Eu sou mais imparcial. Então você é maior. Opa, mano. Sim, vai lá. Porque também. Os ouvintes é que falam. A voz eu sou do mais. Não é isso? É a voz de Deus. Tá todos falando ali. Todos da prova falando. É verdade. Mais e melhor. Os ouvintes digo a vocês é que fala... o seguinte. Não, o Malcom é bom jogador. Não, acho que é bom. Não é enganeixa. 3-2. Pergunta pro Sombra agora. Pergunta pro Sombra. É verdade. Você é candidato? Pergunta pro Sombra. Vai, Sombra. Todo jogador é candidato. Até provar, até que se prove a contrário. Romário. Ele é candidato. Todo jogador é candidato. Só um minuto. Olha, teve uns aí que, pelo amor de Deus, viu? Pô, acho que não. O Romário é um jogador candidato. Ele não é mais candidato, ele é. O voto do Mano não importa, já perdeu. Pronto. É, não importa não. Vou falar a verdade aqui, porque vocês são muito cretinos. Vocês não. O Domênico. Qual foi a sua opinião também, RG? Eu disse que eu não poderia dizer que ele era um. Imagina. Então, com exceção do Domênico e do RG. O Malcom é um bom jogador, sim. Assim como qualquer jogador jovem, é um cara que vai oscilar ainda bastante. Tem que dar tempo ao tempo e daqui a pouco ele vai voltar para a condição de titular. Mas por enquanto, até para poupar o jogador, para que ele não caia no desgosto da torcida, coloca o cara no banco e dá uma chance pro Rildo que tá entrando bem. Ser poupado já. E o Nariga? E o Nariga? É ou não é? Amigo? Amigo? Eu acho que ele falou que sim. Ele já opinou, Domênico. Ô, Johnny, um abraço pra você, nossa, tudo de bom, conhecer, viu? Um abraço pra vocês também. Ola, viva a pegação, hein? Boa! Olha aí, já ganhou, rapaz. Ganhou um kit da Ola aqui pra você dar uma sarobada em alguém, não, tá bom? Opa, beleza. Avisa as meninas, eles estão onde estão guardados os kits da Ola aí na hora do almoço. Pode ser? Oi, fala, meu. Mandar dois abraços pro Vinícius Martioretti, o Palmeirense, o Porcão. Ah, é nóis. Sim. E pra Gabriela, minha filha, que hoje é aniversário dela, hein? Parabéns, Gabriela. Parabéns, quantos aninhos? 18. 18, boa. É nóis. É? 18, sem gracinha, hein? Aí, mano, ó. Como assim, falou gracinha? Com você. 18 sem gracinha. Eu não falei nada. É, qual que é o face dela, hein? Isso! Ô, Azedão, tá bom, Azedão. Jornalista mesmo. Deixa eu deixar duas coisas pra vocês comentarem, se puder, pode ser? Fala, pode ser. Principalmente pro Porto, né? Antigamente a pontuação do futebol era um empate, dois, e vitória, correto? Isso. Correto. Vocês acham aí, ó, 0-0, 0 ponto. Vitória com 3 gols, 3 pontos. E as demais, 2 pontos. Mas isso já foi feito no Campeonato Paulista, cara. Nossa, inclusive foi uma época que, quando terminava 0-0, batiam-se pênaltis pra ver quem ficava com o único ponto. O time que perdia no... aí, que nem o Domênico aí falou que o Palmeiras teve mais escanteio contra o Corinthians, né? Teve o Corinthians Mas já era torneio início. 0-0? Mas teve isso era torneio início. Teve Mas será outra coisa. Teve um paulistão que até o Marcos bateu pênalti. Teve um paulistão que o 0-0 ia pra pênalti. E quem ganhasse o pênalti ganhava um ponto. E o outro não ganhava nada. Quem fazia acima de 4 gols, se eu não me engano, ou 3, ganhava um ponto extra. Ponto também. Extra. Eu lembro disso. Lembra aquele negócio que tinha lá também? Mas acho que é ruim isso aí. Acho que não é legal. Vocês recordam quando vocês cometiam, por exemplo, um número X de falta? E quando essa última falta que você cometia era no seu cartão... campo de ataque, você era beneficiado ali com um tiro da meia-lua ali sem barreira. Eu lembro, eu lembro. Não, lembra disso aí? Não, do cartão era Rio São Paulo. Palmeiras de São Paulo foi decidido no cartão amarelo. 2001, Campeonato Paulista, acho que 2000. O Rio São Paulo 2001. O São Paulo eliminou o Palmeiras no cartão amarelo. Dava cartão, a torcida comemorava, lembra? Os caras comemoravam cartão amarelo, velho. Nós estávamos, inclusive, fazendo um evento de lançamento de um software. E a gente ficou, porra, não é possível que por um cartão amarelo. O critério de desempate era escanteio. Pra torcida 97, pra torcida do estádio, acabou? Quem? A verba aí da torcida do estádio. A verba não acabou. É que o projeto no momento não está acontecendo. Ah, então tá bom. E a CBF tá estudando já, né? Tecnologia no futebol. Não, né? calma. Vamos falar sobre isso já. Tecnologia, mano. Tem que colocar uma câmera GoPro na cabeça do juiz. Aí a gente vê o que o juiz viu. Pronto, acabou. Não, mas já. No próximo ouvinte agora do Momento ideia, Sem Parar, a gente vai abordar o assunto porque a CBF parece que... Não sei se só para propaganda própria, mas parece que acordou. Tá bom, amigão? Um abraço. Então tá bom. Um abraço para vocês aí, hein? Valeu, amigão. Um abraço. Vamos lá. O segundo ouvinte do Momento Sem Parar vai viajar e precisa de dicas? Curta a página Sem Parar no Facebook, Dodô. Olha o Asdrubal tocando. Verdade. E nada como a democracia, né? 4-3. Alô, democracia. E aí, mano? Alô, quem fala? É o Lezinho, tá ligado? Ó, Lezinho. Aê, Lezinho! Tá ligando da lua, mano. Alezinho. O Alezinho voltou. Alezinho tá de volta, mano. Quer uma vinheta? Quer uma vinheta? Quer vinheta? Ah, você quer uma vinheta. Ele quer uma vinheta, ué. Ele tá com o celular novo, hein, mano? Ó, Alezinho, tá apertando essa porra aí. Alezinho. É a musiquinha, porra. Ele tá fazendo uma musiquinha. Faz a vinheta aí, Alezinho. Peraí, ninguém entendeu. Toca de novo. Que porra, vai fazer musiquinha. Ó, Alezinho, toca de novo aí que ninguém ouviu. Toca, vamos ver. Meu Deus do céu. Então, olha, vou te falar. Perdendo a noção da coisa, muito louco, né? Parece que ele tá jogando Super Hugo, lembra? Perdendo a noção. Você tinha que apertar os... Você tentou, mas a vinheta ficou uma merda, Alezinho. Alezinho, tem que trabalhar melhor, Alezinho. Não deu certo. Ô, mano, tô vendendo essa vinheta aqui, aí, Carvalho, mano. Você tá vendendo? Tô vendendo, mano. Você não viu, não, mano? Mas, ó, Alezinho, quando você aperta a tecla do seu telefone, ela faz o barulho de tecla aqui, a gente não ouve a sua voz. Eu sei que você cantou em paralelo a musiquinha. Mas não deu pra gente ouvir nada. Ô, não zoou, moleque. Tá melhorar o produto, hein? E aí, Lezinho, tudo bem? Lezinho, acho que ele apertou o botão de desligar. É burro, velho. Ele Ele desligou sem querer. Ele se autodesligou. Ele desligou, cara. Ô, se quiser conversa aqui, mano. Fala aí, Alezinho. Coisa pra nós. Não dá nem pra considerar como segundo ouvinte. É, coitado. Então vamos a mais um segundo ouvinte do Momento Sem Parar. Vai viajar e precisa de dicas? Curta a página Sem Parar no Facebook. Coitado. Ah, Alezinho. Eu sou ouvinte virgem, mano. Vou fazer um negócio aqui. Eu nunca transei, não, Sobra. Sou ouvinte virgem. É ouvinte virgem, Alezinho? É, nunca transei, não, mano. Alô, ele apertou tanto. Quem fala? Eu vou dizer. Robson Gomes. Robson Gomes. Quem mais? Do que mais? Robson Martins Gomes. Eu sabia que vinha um monte de vez sem juros, viu? E quantos anos, hein? 4.1. RG, 4.1. Ah, hoje é dia. Dia de quê, RG? Gomes e Bebes, velho. Ah, sensacional. Você salvou, hein? Salvou a hora. Né? Vai, ah, o tapa na fuça. Eu achei engraçado. É. Boa, boa, RG. Boa. É nóis. O Carlos Alberto. Coitado. Por que você tá com medo, velho? Meu bairro, qual que é, velho? Agora, quando cadê ele gosta, o Dom ele Beijo? Ele... O Dom Beijo aí. Não cai, não? Aí, ó, o trouxa. Ah, o trouxa. Você quer coral ou você quer só um? Você quer o coral ou só quer um? Vila Carrão. Oh, não tô escutando direito. Peraí, vocês estão falando em cima. Oi. Vila Carrão. Zona Leste. Zona Leste, amigo. Eu vou dizer. Porra, cara. Certo, é fácil demais, né, pô? Eu morei ali, como é que é, Na Barreira Grande. Barreira Grande. Você conhece o Zé? Do bar? Não, não conheço, não. Você jogou ali no campinho? E aí, velho? Ai, meu Deus. Vai, fala aí, ô. Time. Todo poderoso Timão. Não, vamos falar do Coringão. Vamos falar do campinho mesmo. Ô, amigão, antes da gente falar do Corinthians aí, o Sombra tem informação referente aí a uma possível mudança no comportamento da CBF aí com relação à tecnologia. Então, sabe... Fala aí, Sombra. A CBF, viu, Robson? Publicou no seu site um comunicado... afirmando que vai solicitar à FIFA autorização para utilizar tecnologia no auxílio aos árbitros a partir do Campeonato Brasileiro da Série A do ano que vem. Oh, que bom, hein? O presidente Marco Paulo Del Nero atendeu uma solicitação da Comissão Nacional de Clubes que se reuniu ontem na sede da CBF. Abre aspas. Segundo Del Nero, sabemos que é impossível a seres humanos atingir o índice de erro zero na arbitragem. Por isso, considerando a solicitação dos clubes, a CBF pleiteará junto à FIFA a aprovação do uso de imagens da TV para auxiliar os árbitros. Queremos que o Brasil tome a liderança no processo de introdução da tecnologia no futebol e que sirva de referência para outros campeonatos no mundo. O secretário-geral Walter Feldman foi o representante da CBF na reunião com a Confederação Nacional dos Clubes e disse: a CBF e os clubes brasileiros entenderam que chegou o momento de introduzirmos uma medida inovadora para seguir aperfeiçoando o sistema de arbitragem na sua permanente busca pela justiça e pela verdade dos fatos. Boa, estamos presenciando um momento histórico. Bom, o negócio é o seguinte, eu sei que todos nós, o público, os torcedores, todos nós temos 20 mil restrições em relação à CBF e o Del Nero. Pode ser que todos tenham a seguinte interpretação. Vão pedir isso porque sabem que a FIFA não vai liberar. Lógico. Mas tudo bem. Tentar, né? Mas isso é a FIFA, isso é a FIFA ou é a International Board? Não, isso é a CBF. Olha, eu acho que quem autoriza isso daí... acho que é International Board, hein? Que seja. Mas não importa quem é o Del Nero e quem é o Feldman, quem seja que está pedindo. Mas vai pedir. Porta iniciativa. Não é isso que a gente quer? É lógico. Não é isso que a gente quer? Da tecnologia. Não são flor que se cheire, a gente não gosta, não concordamos com tudo que eles fazem. Mas não é isso que a gente quer? Claro que é. É um primeiro passo, né? Então, bicho, que façam. Eles estão se mexendo. Que faz? Olha, mais 23 anos de fila para as galinhas. A gente nunca gostou da administração, por exemplo, na época do presidente, do falecido presidente Fará. Sim. Mas não foi na gestão dele que veio o spray lá com espuma, etc. Ele inventava um monte de negócio. Ele inventava várias coisas. É um cara que não, se, não tá parado, ele tá se mexendo. Então... Eles podem errar, mas eles estão tentando. Ô, Robson. E aí? E aí, o que você acha dessa... Você imaginou? Que legal, cara. Não sei, eu posso até estar te induzindo na resposta, mas... O que você acha do uso da tecnologia? Cara, se for para uso posterior ao encerramento da partida, eu acho que vale sim se tiver um comitê julgador. Hein? Se tiver um comitê julgador, eu acho legal. Depois que acabar a partida? Mas, ó, amigão. Cara, antes não, cara. Ah, da marcha, ó. A interpretação. Mas faz outro jogo? Você quer anular o jogo? É isso? É isso? Ah, cara, durante o jogo não, cara. Se tiver tecnologia, deixa pro tênis, deixa Mas, pro... ó, amigão. Ah, então tá certo. O presidente... Aí, eu lavo as mãos. Ou seja, é importante se o Reinaldo vai jogar. Isso, eu lavo as mãos. O importante é se vai ter roubo depois. Quem solicitou, o primeiro presidente que eu ouvi solicitar a tecnologia nos jogos de futebol foi o Roberto de Andrade. Foi o Roberto. O Roberto, ele briga já por isso, já tem algum tempo. E eu acho que isso é legal, Sombra. Se de fato acontecer, eu acho que é muito legal. Não é que é legal, é muito legal. Porque, querendo ou não, erros de arbitragem acontecem, tá certo? E eu acho também que deveria acontecer a profissionalização da arbitragem. Isso também é um fato. Por quê? O árbitro, ele vai se condicionar 100% do tempo dele para que ele melhore no rendimento dele. Porém, se você auxiliá-lo com um recurso que talvez os olhos do árbitro ou do bandeira não tenham visto, eu acho que é benéfico para todo mundo. O futebol seria muito mais justo e seria muito mais agradável de se assistir. Porque no domingo seguinte, ou Sombra, das partidas, quando acontecerem as partidas, o programa esportivo na segunda-feira não vai ficar aquela idiotice de 40 minutos debatendo se o lance ali aconteceu ou se não aconteceu. Ainda que isso puxe muita audiência para os programas. Ó, atenção, ainda sobre o comunicado, atenção para os tipos de lance em que seriam feitas as conferências através do replay imediato. Tá? Haverá um árbitro de vídeo que atuará com base em imagem televisiva simultânea. Então vai ter um árbitro de vídeo. Sim. Tá? Os seguintes lances vão ter a interferência imediata do árbitro de vídeo nas seguintes hipóteses: A. Dúvida se a bola entrou ou não no gol. Sim. B. Saídas da bola pela linha de meta quando na mesma jogada ou contexto for marcado gol ou pênalti. Sim. C. Definição do local de tiros livres diretos ocorridos nos limites da grande área para definir se houve ou não pênalti. Boa. Sim, se foi dentro ou fora da área. D. Vamos lá. Gols e pênaltis marcados, possibilitados e evitados em razão de erro em lances de faltas claras indiscutíveis, não vistas ou marcadas de modo claramente equivocado. Mas aí, Sombra, como funcionaria? Você não terminou, vai, tudo bem. E. Impedimentos por interferência no jogo, caso na mesma jogada haja gol ou pênalti. Continuando. F. Jogo brusco grave ou agressão física, indiscutíveis, não vistos ou mal decididos pela arbitragem. Boa. Ou seja, isso é importante, não viu a porrada. Aí veio lá o Dudu e deu uma cotovelada na boca do outro. Do Tolói, como que aconteceu aí? Vamos supor. Tipo que nem daquela agressão no Tolói que o juiz não viu. Expulsou só o Tolói. Expulsou só o Tolói. Ou então aquele pisão do zagueiro do São Paulo no Sheik, na Libertadores, que só expulsou o Sheik. Não, mas ele foi uma rasteira. Foi o Tolói também. Não. O Sheik, ele é pisado, aí o Sheik depois vai lá e dá um trança-pé no Tolói. Mas o São Paulo foi sem querer. Mas ali, segundo a sua própria interpretação, conforme tava... Você sabe que no Morumbi venta muito, né? E ali, o zagueiro do São Paulo... O zagueiro do São Paulo... Eu tô dando uma interpretação como o Mano daria. Não, pelo contrário. É igual o Mano. Eu sou um cara isento. O corpo do zagueiro. Eu sou um cara isento. O Mano, tá sendo meio humano que mesmo, como advogado de defesa que é, né? Eu sou mesmo. Eu sou um cara isento e imparcial. Que o Tolói, ele tem labirintite. Ele joga bola? E naquele momento, com aquele vento, e ele teve um pouco de labirintite... Uma forte crise. Teve uma certa tontura. E aí, deu uma tombada, assim. Lógico. Aí, acabou pisando. E não se esqueçam que esse árbitro que prejudicou o Corinthians no Morumbi... Você precisa de atestado médico pra isso? Precisa. Você precisa O próprio árbitro que prejudicou o Corinthians nesse jogo, expulsando o Emerson Sheik depois na sequência do jogo... Mas vocês queriam perder pra pegar o Guarani, lembra? Sim. Fizemos mesmo. Então não reclama. Mas não era pra ter expulsado dois jogadores do Corinthians, porque desfalcou o Corinthians contra o Guarani. Qual o problema de vocês expulsar se vocês iriam perder? Coçando o negócio da CBF. Olha, os caras aqui já estão, até o comentarista da Globo de arbitragem, estão metendo o pau nisso, falou que isso é impossível. É, porque talvez eles vai dar margem. Mas, ô, Motinha, já tá acontecendo o teste. É impossível, porque vai mostrar que eles não são... O jogo vai durar cinco horas. Não, burro. Que eles são ruins demais. Sombra, mas quem solicitaria isso? Só uma pergunta que eu tenho depois. Quem, o banco, teria direito a quantos desafios desses? Isso não tá explícito ainda. Então, essa era a minha pergunta. Quem solicita isso? Mas peraí, não tem essa de solicitar. Eu acho que o árbitro, ele tem que ter, talvez, autonomia pra falar, esse lance eu tô em dúvida, eu quero ver consultar. O lance. É lógico, não, tem que ficar sofrendo carga de ninguém. Lógico, senão todo mundo vai pedir desafio toda hora. Mas, mano, isso depois... Mas, ô, Sombra, essa informação que você acabou de divulgar... Não, mas muito chato não. O justo é legal. O justo é legal. Então o negócio é o seguinte, Sombra, essa informação que você acabou de ler aí... Mais chato que isso, cara, é seu time ser roubado. Ela tá... A informação que você deu aí... Mas aí é a incompetência dos árbitros. A gente não tem culpa Não tem culpa. Sempre essa medida que a CBF tá tentando implantar no futebol já tá sendo utilizada na Holanda, Sombra, por torneios amadores ali. Ah, é? Alguns torneios amadores ali na Holanda já estão utilizando a tecnologia para tentar ver se é viável ou não. Legal, cara, porque, tudo bem, não vai começar já num torneio de Série A. Você vai implementando aos poucos aí, principalmente em torneios assim que não valem nada, ou então... São torneios aí, não, por exemplo, de base ou alguma coisa do tipo. Isso. Você vai começando a implementar aí nesses torneios. Sabe que seria muito legal se o calendário nosso fosse na Holanda, super organizado? Se a gente tivesse aqui, por exemplo, uma possibilidade de fazer uma pré-temporada, aqueles torneios de pré-temporada, né? Uhum. E você começar como uma experiência fazendo uso da tecnologia num torneio de pré-temporada. Inclusive, né? Sombra, um dos recursos utilizados na Copa do Mundo começou a ser usado no Mundial que o Corinthians disputou com o Chelsea lá. Exatamente. E foi aquele sensor da trave ali para detectar se a bola entraria no gol ou não. Aquele sensor, ele foi utilizado ali como experimento. Olha, mano, nesse Mundial de clubes aí em 2012. E na Copa do Mundo ele foi acionado uma vez num gol da França. Agora, acho que a gente tem que testar, cara. Tudo que é... Ontem mesmo assisti na NFL, o Sombra também assiste. Logo o primeiro de vez em quando do Steelers foi anulado porque viu que tava errado. O cara saiu comemorando, o cara raspou o pé fora da um abraço. Ninguém reclamou. Abraço. Ficaram quietos e voltam o lance, porra. Não tem essa. Eu acho que tem que ser algo, se realmente for muito bem explicativo, pra que não caia naquela rotina de qualquer coisa o árbitro querer tirar o filho da reta e mandar parar pra rever no momento lá se acertou, se errou, se tá certo, quem tá errado. Não, porque isso aí vai ser com televisão. O cara tem a televisão, já vai saber na hora o que aconteceu, já fala pro árbitro pelo rádio. Mas isso aí, de repente, o que pode acontecer, viu, amigo, é como em alguns esportes, você ceder o direito em cada tempo de duas possibilidades de conferência, tá? Por exemplo, a cada time tem duas possibilidades de reclamar uma situação, entendeu ou não? E você vê que lances polêmicos então, por exemplo, não são mais que isso, não. Então, por exemplo, você tem lá no banco de reserva, cada time tem, em cada tempo, duas possibilidades de reclamação. Ah, acabou. Você entendeu? Mas essas duas possibilidades, quanto tempo se gastaria? Esse é o problema. Mas né? a Globo, nós em casa, vendo o jogo pela Globo, na hora. A gente, em 10 segundos... No estudo que foi feito aí, Sombra... Rápido demais. A central que vai analisar o lance polêmico, ela fica fora do estádio para não sofrer pressão. Ela passa pro árbitro o entendimento da imagem que eles viram ali em menos de 10 segundos. Tá vendo? Menos de 10 segundos. Gente, isso é muito rápido. Pra se fazer justiça, no meu modo de ver... É muito mais rápido analisar, Portuga. Demora que seja justo. Não, mas é muito mais rápido você analisar um lance polêmico, tá certo? Do que você ficar ouvindo as reclamações dos jogadores. É muito mais simples e rápido. Concordo, mano. O árbitro recebeu uma ajuda externa ali pra poder saber se vocês querem ver... Você sabe o que atrasa jogo de futebol? Você quer acabar com coisa aqui mais chata? Cera. Se jogando no chão. Que se joga no chão. O cara que sai de maca e volta logo depois pro campo, pulando. Agora, uma coisa é o seguinte, mano. Já que ele tá falando de tecnologia também, não seria uma má ideia assombrar? Tem um sniper no estádio, caso o árbitro erre muito. Aí não. E aí tem um cara de cena. Mas é verdade, lógico que é. Põe um sniper ali no anel superior, velho. A pior coisa do mundo é você ir pro campo e ter a sensação que seu time foi roubado e que você pagou pra ver algo armado. Fala, amigo. É a pior coisa do mundo. Fala, amigo. Ô, mano, Eu vou no estádio direto assistir o jogo lá do Timão. Sim. Porra, cara. Jogo da... Domingão nos veremos lá, então. Pô, o jogo acaba meia-noite. Eu não, quando eu vou pro jogo, eu vou pro meu carro e tal. Se acabar uma hora da manhã, eu chego na minha casa tranquilo. Mas, cara, não, uma situação dessa aí, se for perder muito tempo pra resolver uma falta que foi cometida, essa é a preocupação. Cara, o jogo vai acabar depois da meia-noite. Os caras vão embora. Ó, amigão, quando o árbitro ele recebe uma ajuda externa, tá certo? De pessoas que estão fora daquele ambiente do jogo, que eles não serão pressionados, eles estão numa cabine confortável, com 18 câmeras a favor deles, para analisar se o lance foi ou não foi pênalti, por exemplo, basta esses caras aí responderem... O ponto eletrônico, o árbitro ele usa um ponto. Ele tem... Mas é assim, amigão, os árbitros eles têm essa comunicação, e essa comunicação pode ser externa também. Você pode conectar com o árbitro ali, talvez ali por sinal de telefone, ou sinal de Wi-Fi, alguma coisa do tipo, algum dispositivo que o árbitro recebe essa informação. Inclusive na Holanda, se eu não me engano mesmo, aí nesse evento que eles estão testando, o árbitro recebe até via SMS a informação se foi ou não foi. Formas para alertar o árbitro existem. Existem. É complicado, hein, mano? Não é complicado, velho. Ô, amigão, mas qual é o seu medo? Ô, amigão, por exemplo, imagina lá, o lance polêmico. Os jogadores estão lá, rebelados. Escuta, vamos lá. Lance polêmico, o árbitro deixou o jogo seguir. A determinação tem que ser essa. O que aconteceu é um lance polêmico, segue o jogo. Depois, se não for o gol, revê, para, tá certo? E remarca o que foi o que o árbitro viu ou o que a comissão viu. Deixa lá o lance seguir. A partir do momento que aconteceu o lance, o árbitro recebe um alerta. Falou, opa, gol irregular. O jogador tal estava impedido. O árbitro paralisa o jogo, os jogadores vêm na direção dele, tá certo? Ô, bibibi, árbitro, não foi? O cara fala, recebi o auxílio e o jogador tal estava impedido. Acabou o jogo, acabou a discussão. Bola no chão não, e segue o jogo. Velho, não tem como você brigar com a imagem, cara. Nas primeiras semanas vai dar confusão, depois fica normal. Uma coisa é o jogador, amigão, ele tentar pressionar o árbitro, sabendo que o árbitro não tá recebendo uma influência externa e que o árbitro não sabe se ele acertou ou não. Outra coisa é o jogador tentar questionar o árbitro, sendo que ele tá recebendo uma ajuda de uma pessoa que tá avaliando aquele lance. Vai acabar o mimimi. Vai acabar o mimimi, vai acabar o cara simular. Ô, Dodô. Mas você viu, né? Você viu, primeiro ouvinte entrar no ar, já é contra a tecnologia. Corinthians, né, velho? Que coincidência. Ele quer deixar pressão no jogo. Evidente, mas o Corinthians é assim mesmo, o Corinthians é contestador. É. E é por isso que o Corinthians não é um torcedor cogido. Isso é currículo. É evidente. Tudo digo mais, você, ó. Robson. Onde houver fé, que o corintiano leve a dúvida. Isso. Rico! E que seja marcado o pênalti. Ó, chegou alguma coisa. Onde tiver alegria, aí. Que o corintiano leve a tristeza. Aliás, falando em trouxer coisas, agradecer aqui o pessoal trazer. Trouxeram vários salgadinhos aqui. Meu amigo Odair, lá do restaurante Novo Estilo, RG, que fica aqui na Alameda Santos, aqui atrás. Sim. Ele falou: vou levar pra vocês lá. Pode? Falei: pode levar lá o salgadinho que é nóis. Não. Beleza. Obrigado aí, ele salvou nós, hein? Valeu. Obrigado, Kiko. Ó, esse é o São Paulino corneteiro, porteiro aqui do prédio, o Kiko. Isso. É corneteiro. Mais que você? Pô, mais? Não é corneteiro, não é. Esse aí, ó, o São Paulo ganha. É o campeão, voltou. Então deixa ele aí. O São Paulo perdeu, pronto, vai cair, é tipo o Rudy. Então tá bom. Não é. Robson, um abraço, cara. Um abraço aí pra todos vocês aí, eu escuto vocês aí desde o início do programa. Desde o final aí da década de 90. Boa! Cara, mandar um abraço pro time de futebol aí, o Pita lá do Serete, do Anália França. Como é que chama, Bidê? Futebol lá. E mandar um abraço aí pra galera do time aí. Beleza, cara. Valeu. E um abração aí pra todos vocês aí, velho. Valeu, cuidado. Valeu, velho. Obrigadão. Tecnologia vai te pegar. Vai ser 8x0. É o tomara, velho. Porque o futebol ele tem se mostrado justo nos últimos tempos. Tá certo? E nada mais justo do que o Corinthians ser o campeão. Nenhum time no futebol brasileiro merece mais esse título brasileiro do que o Corinthians, cara. Sorte que tá dando merece, velho. Tudo que você lê. Não adianta, né? Tudo que você lê tem dúvida com relação a futebol Corinthians, né, cara? Aonde? Aí você abre... Vai chorar na cama que é lugar quente. Aí você abre o site e tem uma matéria no UOL. Mário Sérgio. Aí abre aspas. Corinthians topou pagar para ser ajudado, mas voltou atrás. Aí você vai ler a matéria. Nossa. Isso é um clássico que é desde os primórdios. Entre Santos e Corinthians. Até hoje, né? E aí ia ter um acerto na parada. O Mário Sérgio tá falando. Ele tá falando. Ah, trabalha lá na aí empresa que humano, é. Lá, tá. Aí a coisa não rolou, né? Credibilidade. Aonde, Alezinho? Aí na última hora os caras pipocaram, né? Aonde que é, Alezinho? Lá na Foz Esporte. Então é currículo, cara. Mas isso é muito sério. Currículo não. É currículo não. Que se prove, velho. Mas tá falando aí, ó. Falar até papagaio fala. Falar até papagaio fala. Mas toda vez isso? Mas você chega lá pro Mário e fala, ô Mário, tem um papagaio aí. Comprar, na boa, você sabe muito bem que mala branca, mala preta existe no futebol e não é de hoje. Mas o Corinthians tá aí pra moralizar o esporte. Esse mano é uma figura, velho. Vamos lá, terceiro ouvinte na sequência sem parar. Esse é o momento sem parar do estádio 97, três ouvintes na sequência. Viajou e quer compartilhar uma imagem bacana? Marque suas fotos com a hashtag sem parar oficial. Bicho. Alô. Alô, Tesuda. Alô. Alô. Quem fala? Leandro. Fala, Leandro, tudo bom? Beleza, Dudu. Ele é Leandro do que é o nome completo? Leandro Ferreira, cara. Ferreira. E mais? Só isso mesmo. Você peidou, Vilela? Que isso? Você tá louco? Você não viu? Ah, não viu o quê? Fica quieto aí, ô. Desculpa, Vilela. Hora da janta, pô. Pessoas estão jantando. É. Pô. Ó nós aqui. Pô. Ô, velho, aí. E quantos anos você tem? 3.5, Dudu. RG, 3.5 hoje é bacana? Hoje? Agora não, mas depois vai ser. É que agora eu tô lendo essa matéria que eu falei. Ah, sensacional! Eu tô me espreguiçando, pô. Ah, rapidinho, né? Carlinhos Alberto. Ficou com medo, RG. Ficou com medo. E qual que é o bairro aí? É Poá, RG. Cidade de Poá. Ah, amigo. Tá entendendo porra nenhuma, né? Maradona morou aí, velho. Morou, é? Ele cheirou o ar. Ficou só... Ah, tá. Ah, entendi. Mas tem um monte de vizinho dele aqui. Olha, eu recuso a rir, hein? Tá certo. Fala aí, velho, qual que é o time, hein? Sociedade Esportiva Palmeiras. Ah, opa. Aí, dá um beijo aqui na minha boca, RG. Opa, é nóis. É o Catsu, Chico. Fala aí, velho, ó. E aí, rapaz, vamos pegar o Figueirense. Rapaz, hein, que coisa. A vó tá com medo, não, hein? Tem uma notícia boa. Fala, vovó. O Figueirense tá se poupando pro Crassi contra o Havaí. É verdade. Ah, eles têm o Havaí depois. Ataque reserva. Você viu que coisa mais estúpida? É claro que eles vão perder, na minha opinião, eles vão perder todos. Mas é o seguinte, os mesmos três pontos... Não, Figueirense, os mesmos três pontos... Português, deixa eles, tá certo. Eu entendo, vovó. Mas aí que tá Portugal. Eu sei que os mesmos três pontos... Pelo que a senhora... Não, eu sei que os mesmos três pontos contra o Palmeiras... Mas é diferente. Porque é igual, mas é diferente. Não, por exemplo, vai. Vamos supor que o Palmeiras pegou o Corinthians. Se tivesse vencido o Corinthians ou o Portugal, é lógico e evidente que o próximo jogo te dá uma moral maior. Você tá ganhando um clássico, mano. Lá é clássico, meu, Portugal. O Havaí é o clássico regional. É o clássico de Florianópolis, inclusive. Havaí, Figueirense é clássico de Floripa. Mas eu já ouvi essa conversa, hein? Mas, ô, RG, mas é melhor... Não, mas se você... É isso. Mas quem pensa em um só, quem deixa... Não, mas não é pensar em um só. E quem disse que o Figueirense, mesmo poupando, não pode ganhar do Palmeiras? Tudo bem. Domênico, você tem duas situações. Você deixa uma completamente de lado e batalha por uma só. Não é melhor se empenhar nas duas, cara? Não, mas isso é o problema do Figueirense. O Figueirense perde o Palmeiras qualquer jeito, na minha opinião. Acontecem coisas no futebol. Não, mas acontecem coisas no futebol que não é desse jeito. Então. O Ceará veio aqui, poupou 9 e ganhou do São Paulo aqui. Ué, futebol acontece. Então, Atlético Mineiro. E aí acontece também, né? Portugal, pode ser que pode acontecer, às vezes. O São Paulo futebol não se manda. Não, o Figueirense aí poupa jogadores, vem aqui com o Palmeiras e é capaz de ganhar um jogo e jogar com o time titular e perder pro Havaí lá. Será? É o futebol que traz essas coisas. Agora, ô Domênico, só uma coisa. Se é o Corinthians, já fala que estão beneficiando o Corinthians, né? Que mandaram tirar o jogador titular, tá vendo, mano? Não entendi. Então, isso aí não é nós. Você tá louco. Então, você tá fazendo o quê? O problema é nós. Corinthians, né, mano? É porque o Corinthians pagou pro Figueirense não botar o jogador, né, mano? Ó, vou fazer um barulho aqui, ó. Caiu a linha. É essa? Caiu a linha. Ouviram o hino do Corinthians? É o hino do Corinthians no celular, ó. O tonto deve estar tentando até agora. O inverno, que bom do Corinthians, o quê? Fala do Palmeiras aí. Ô, velho, você gostou da escalação aí do Marcelo pro próximo jogo? É o que tem, né, cara? É o que tem de melhor, tirando... Tirando o Dudu, que não pode jogar, né? o Dodô, o Arouca também, que é o Arouca aqui também, é verdade. Pra quarta-feira contra o CLA. Então, cara, é o que tem de melhor, graças a Deus o Leandro Almeida vai ter reforço pra gente, né? Não vai jogar, então. Rapaz, que coisa esse cara que chegou no Palmeiras, né, rapaz? Você é louco, cara. Eu só vou te falar. É claro que o Tóbio também não tá jogando no Boca, olha, não tá titular. O Tóbio tá sendo criticado. Não tá jogando. Bastante, não tá jogando, né? Inclusive tem Boca e River, vou assistir lá na Fox que vai passar, viu, mano? Ao vivo. Na Fox. Aí é o na seguinte, voz. Um abraço pro Guga Villani. Como é que é, Alex? Narrador. Na Fox. Deixa eu falar de esporte. Guga Villani é bom pra caramba. E aí? O Tóbio não tá jogando bem. Mas você liberar um jogador como o Tóbio, um jovem e tal. Mas o elenco já tem, mas você não tá jogando lá. Ele, mas o Leandro. O trazer Jackson. O Leandro Almeida que eu não entendo, ô vovô. Aí isso é outra coisa. Você libera o Tóbio, que é um jogador do mesmo nível ou um pouco melhor. Você liberaria o Tóbio? Jamais. Ah, libero, mas sim. Nem com muita conversa. Olha, eu libero o Tóbio, eu libero pro Peru. Se ele for convocado, eu libero o Tóbio pro Peru. Do Peru do Gareca? É verdade. Do Gareca, Aguinaldinho? O Peru do Gareca? Gareca com Tóbio, mas, tá super certo. Ô, Jojo, olha, o Jackson é melhor que ele. Existem coisas no futebol. Não dá pra entender, existem véio. Coisas que a gente não sabe que acontece. Mas um cara pior que o Leandro. É, mas peraí, o Tóbio se acabou de falar e a gente achava que eu também achava que era melhor, só que o Tóbio não tá jogando no Boca. Também não tá jogando. Então, pera lá, se não tá jogando lá, não pode falar que não pode usar. Ele se machuca lá e... Não, pera. E disse que o Tóbio jogava muito na balada. Agora, exatamente. Agora, o que eu não entendo, por exemplo... É o Natan. Porque nós temos um jogador lá, o Natan. Tudo bem, ele entrou num jogo lá e entrou nervoso. O Paulistinha, né? Mas eu acho que você tem que fazer como fizeram com o Gabriel. Já tinha que ter feito esse trabalho com ele. Mas o Marcelo vai dele colocando hoje. Aos... Exatamente. Vai... É um moleque que vem da base que é bom jogador. Ele naquele time... Ó, o ano passado o time do Palmeiras era mequetrefe. Ruim. Ele arrumou a defesa ali. Não, não arrumou, mas ele pelo menos jogava bem. Ajudou. Ele jogava bem. Não arrumou nada. Não tem jeito, porque tem o Lúcio do lado. Nosso Lúcio. Arrumar não arrumava nada, né, hein, vovó? É. Arrumar não arrumou, mas que o jogador, ele pelo menos ele ia bem, ele ia bem. Ele ia bem. Mas o Jojo, o Norberto. O ouvinte. A defesa. Leandro, que Norberto? Ô, Leandrinho, quando fala da defesa, não é só o zagueiro, é o sistema defensivo. Tá entendendo? É todo mundo. Então, é isso que eu falo. Nossa, o sistema defensivo não tá tão bom. Então agora, não é só o zagueiro. Não esperem um jogo fácil amanhã. Não é jogo fácil. Aliás, Palmeiras tem... e quem? E Figueirense. Friburguês. Todo mundo. Ah, vai ganhar. Calma. O Palmeiras tem que jogar o Palmeiras tem que jogar com inteligência. Esse Figueirense vai jogar todo retrancadinho atrás. Você acha que ele vai sair que nem um louco? Não. Não, porque nem qualidade pra isso ele tem. Não, e mesmo porque sabe que o Palmeiras é melhor e tá jogando em casa. Então, assim, vai o ter... O Figueirense não é um time bobo, exatamente. Não. O técnico lá deu um jeito nele. Exatamente. O pintor no lugar do Argel lá deu... É, exatamente. Deu uma outra cara pro time. Tem que tomar cuidado com esse time aí. Não, e bem lembrado um ouvinte, vovó, ela falou que... Ela falou que... É o Mário Bros. O Palmeiras, o Palmeiras lá... Contra... É nesse ó, é. Foi errado, a gente falou uma informação aqui errada antes. O Palmeiras e Figueirense lá, vovó... Tava 30 e poucos do segundo tempo, tava 0-0. O Palmeiras fez um gol. Pera. Fez, não foi 1-0. É. Fez 1-0 o Palmeiras. E em menos de 2 minutos os caras viraram. Isso aí foi ano passado. Vocês estão loucos. Foi agora. Vocês estão loucos, a vó sabe. Foi 2-0. O cara mandou aqui pra mim agora. E comer boné. Não é, isso foi ano passado isso. Que o Valdívia perdeu o gol. Aquele lá foi 4-2. Não foi. O ano passado para 2-1. Vira aí, Sombra, na tabela. Quanto foi o Figueirense Palmeiras? 2-1, Figueirense. Esse ano foi 2-1. O Figueirense ganhou o jogo. Ganhou, vovó. Deixa eu falar uma coisa. O Figueirense ganhou 2-1 e derrubou o Osvaldo ainda. Deixa eu falar uma coisa. Eu aposto meus bobs, se vocês quiserem. Como é que é? É. O ano passado, o Palmeiras fez 1-0. Perdeu um monte de gol com o Valdívia. E depois o Figueira virou. Esse ano não. O Figueira saiu na frente. Aí o Palmeiras fez um e fez foi. Pode procurar. E por falar em Valdívia. Então, mas é isso. Não. Só que foi. Mas é outro jogo. Só ele tá que confundindo. Foi de virada, é isso. O vovó do não swing. Foi o mesmo jogo. Foi um jogo do swing. Não importa, perdeu. Vovó do quê? Do swing. Por que ela faz swing? Ela gosta. A véia? Não, mas às vezes ela vai só pra ver. Não é toda vez que ela participa. Não acredito. Ah, juiz. Não é toda vez. Mas ô vovó. Eu não sei se é coincidência ou não, mas depois que o Valdívia foi embora, o Palmeiras ele não ganha mais. Ele vive num período de instabilidade. Mas é verdade. Será que o Valdívia deixou alguma dica lá, Domênico? Será que ele fez algum trabalho contra o Mandinga? Aqueles 8 jogos do Palmeiras sem perder, ou 9, ele já não tava faz tempo. Para. Então, foi uma bobagem. Não. Mas ele já não tava, mas tava. Ele tava lá contaminando o ambiente. Não tava. Ele tava correndo ao redor do gramado, ele tava ali é, talvez influenciando ficou a zica, né, jogadores. Velho. Ficou para, a zica no ar, né? Não, o Palmeiras começou a perder. É igual, por exemplo, você tá lá com uma bactéria no teu corpo, você tomou um antibiótico. O médico mandou você tomar por 10 dias o antibiótico. Você tomou por 3. Você melhorou. Você fala, não vou tomar mais. Só que ela tá lá. Não vou tomar mais. Teorias dele. Você para tomar um antibiótico, você tá bem. Você tá bem. Aí já vai tomar um álcool. Mas a bactéria não tá morta. Ela tá lá. Ela tá lá. O Valdívia, nesse período, ele funcionou como se fosse essa bactéria no Palmeiras. Não. Tinha que ter mandado embora, Domênico. Esse cara plantou contaminou alguma coisa lá. Ele plantou alguma coisa lá, velho. Mas tem uns caras que contaminam. O time do Palmeiras é estável, cara. Não é pra esse ano. É instável. É instável. Infelizmente, com tantas mudanças. Quando no começo do ano, tem eu falei... Tem o Gabriel. Você pode ter bons jogadores. Não tem um time ainda. Mas, velho, entrosamento não se compra na farmácia. Isso é com o tempo. Quanto mais você muda, quanto mais você mexe... Pior é, o Osório, por exemplo, o Osório tem uma filosofia de futebol que ele treina todos os jogadores por igual e roda eles no time. Não tem dado certo porque vai mudando, cara, difícil. Só pra falar, Jojo, lembrei, ó. Fala, vovó. O Figueira abriu gol com o Carlos Alberto, que fez o gol no começo do jogo. Aí o Gabriel chutou de fora, empatou. E o Thiago Santana entrou no segundo tempo e fez 2-1. Verdade. O ano passado que foi esse jogo... Que o Walt Disney perdeu os gols, foi feio. Walt Disney. Olha, o ataque do Figueira é Elias e Marcão. Só pra... Ô, Leandro, então deixa o seu palpite pra amanhã, cara. Cara, vamos torcer. Eu tenho fé que a gente meta uns 3-0 aí pra dar uma animada no time. Voltar a brigar pelo G4 lá em cima lá. E torcer pra que a juizada não ajude a gambazada e a gente... Gambazada é o seu fiosco, seu Zé Ruela. Fala, galinha, não é gambá. Vai, o seu Zé Ruela. Então, os que falavam antigamente gambá eram os palmeirenses, não é? São Paulino falava galinha. Tá, não, tanto é, faz, vai. Um abraço, cara. Tá, valeu. Posso mandar um abraço rapidinho aí? Manda. Tô escolhendo ofensa, velho. Vai, um fala. Pra rapaziada da Portes Alviverde lá. E rapaziada, com gás de novo na 97, hein? Um abraço pro pessoal lá. Um abraço pra vocês aí. Sensacional o programa e... Olá, viva a pegação e só a linha Bozano me garante um barbear fenomenal. Ganhou dois kits maravilhosos, da Ola e da Bozano, tá bom? Vou te falar, velho, que baita kit, hein, velho? Que baita kit, velho. Imagina o que tem, ó. Já vou segunda-feira aí, porque a velhinha tá fazendo aniversário na segunda, vamos explorar no morte. Ó, você pode usar um antitranspirante pra você não ficar fedendo. E você vai usar aí uma camisinha Ola pra que você não engravide a sua esposa, tá bom? Esqueceu que eu sou palmeirense não fede, não. Não fede, não. Falou cocô cheiroso. Ah, se lascar. Cocô cheiroso. Um abraço, cara. Ele come rosas. Valeu, tem cheiro de baunilha dele, tchau, mano. Esse foi o momento sem parar do Estádio 97. Três ouvintes na sequência. E se você pudesse tirar... todos os obstáculos da sua vida num passe de mágica. Olha, o Sem Parar pode te ajudar em muitas dessas pequenas coisas que emperram o seu dia a dia. Baixe o aplicativo Sem Parar e descubra centenas de lugares que aceitam o Sem Parar. Além dos pedágios, você ainda pode encontrar shoppings, estacionamentos, aeroportos e postos de combustíveis que aceitam o Sem Parar. Vamos lá, não perca tempo e curta o que a vida tem de melhor. Sem Parar em todo lugar! É, ô, e Sombra, a gente tá falando aí do palmeirense aí, falando que ele não é fedido, etc e tal. Meu amigo, uma maneira de você não deixar o ambiente fedido é assim. Olha só, amigão, agora tem um produto que nos Estados Unidos, no Canadá, já tá fazendo sucesso incrível. E tá agora aqui no Brasil, eu tô falando pra vocês do Freeco. Freeco, anota esse nome aí. É o primeiro bloqueador de odores sanitários do Brasil. Cara, e funciona, é legal demais. É um sprayzinho portátil, você pode levar na tua mochila, você que é mulher pode levar na tua bolsa. Você, antes de fazer, né? Pô, você tem problema, né? Outro dia, meu amigo Bernardo Veloso aqui da rádio, ele entrou no banheiro da rádio, meu Deus do céu, ninguém mais conseguia... Parecia aqueles alarme de incêndio que todo mundo teve que evacuar o prédio, por causa do Bernardo Veloso. Aí o que acontece agora, então? Eu dei um Freeco pro Bernardo, falei, Bernardo, tô no banheiro. Você pega o Freeco, dá 5 borrifadas dentro do vaso sanitário em direção à água do vaso sanitário e só. E faz lá o que você precisa fazer, né, Bernardo Veloso? Você faz lá o que você precisa fazer. Não fica cheiro nenhum no banheiro, gente. Não fica. E é muito legal, às vezes, pô, você vai na casa da tua namorada, deu aquele revertério, né? Você precisa ir num lugar aí... que pô, no teu escritório, na tua empresa, e fica aquela coisa desagradável, aquela, né? Faz que a pessoa fala, nossa, o que, que é isso? É só levar teu free call, dá 5 borrifadas ali em direção à água no vaso sanitário e fica um cheiro maravilhoso de limão. Não é aquela coisa de misturar cheiro, entendeu? Ele bloqueia os odores sanitários. É sensacional. Você acha free call em todas aí as melhores redes de farmácias e drogarias do Brasil. Anota o nome aí. Free call. E funciona, viu? Funciona mesmo, né, Dodô? Opa, se funciona. Você tá louco? O que você queria falar, Dodô? Não, ia falar do... O São Paulo tá complicado, hein? Vários pontos de alagamento, chuva, 900 quilômetros de congestionamento, a audiência do estádio é bombando hoje. Bombando. Ô, chefinho. Primeiro bombando. Lugar agora. Saiu uma notícia que ontem você falou da Liga Sul-Minas, né? É verdade. E disse que nos bastidores o Del Nero estaria articulando fazer a Liga Rio-São Paulo novamente. Pra trazer os caras pra cá. Pra trazer os times do Rio pra jogar no São Paulo. Mas seria o Vasco, o Botafogo e os quatro grandes de São Paulo. E os caras que estão em Minas vão roer a corda? Então, é isso que ele quer fazer. Ele quer criar uma confusão, entendeu? Ele quer criar uma confusão? Lógico. Que vamos explicar. Ontem foi fundada a Liga Sul-Minas. Sul-Minas-Rio. Sul-Minas-Rio. Rio, tem. É Sul-Minas-Rio. Colocaram o Rio no nome na hora. Colocaram porque, inclusive, mas o lançamento no começo foi no Rio não de Janeiro. Rio, né? Mas não tinha Rio. Mas agregou o Rio. Era a Liga Sul-Minas, porque existia o Rio São Paulo. Mas depois agregaram o Rio, né? Agregaram a RG. Então, porque antigamente era Rio-São Paulo. É. Mas essa Liga Sul-Minas, envolvendo os principais times da região sul, de Minas Gerais, e o Flamengo e o Flu. Então, mas o engraçado é que a primeira ideia, inclusive sugestão lá dos dois times do Rio, Fluminense e Flamengo, era participar do Campeonato Paulista. Depois do Copa aí, do Nordeste. Aí houve... Depois aí, Copa do não, Nordeste também. Não, não. Aí a mídia esportiva carioca é descer o cacete. Onde já se viu, torcedor e blá, blá, blá. Agora os caras foram lá pra porra da liga, fazer essa liga sumindo. Mas Rio, nesse intervém, RG... Quer dizer, vai entender, dorme com barulho dele. Nesse meio, desculpe. Nesse interim. Nesse interim. Eles tentaram entrar na Copa do Nordeste. Flamengo e Fluminense cogitaram jogar a Copa Norte. O presidente do Corinthians já falou que não quer participar de liga nenhuma. Aí o Del Nero, vendo que ia dar problema, falando, opa, então precisamos articular a formação da Liga Rio-São Paulo. Então, né? Ele reacionou. Mas quem faria parte da Liga Rio-São Paulo, além dos times de São Paulo? Quem do Rio viria, por exemplo? América, Botafogo e Vasco. Só Botafogo e Vasco? América, Bangu, Vasco, Botafogo, Olaria e o Cabo Friense. E o São Cristóvão? Times legais. O São Cricri também. O América. Duque de Caxias e o Mesquita. Beleza, lembra do Mesquita, velho? E os quatro grandes de São Paulo, a gente ganha todo ano, velho. Você lembra do Goitacai, Sombra? Na loteria esportiva tinha Goitacás. Tá, mas e aí, vai acabar com o campeonato estadual aqui? Porra nenhuma, então, isso aí é muito espuma, foi o que o presidente do Corinthians falou. Aí é que eu falou ver. Assim, meu, tô satisfeito com o estadual. Meu, isso não vai dar em nada, isso é pra fazer barulho até e pressionar. Até porque o Corinthians também tá indo na contramão da CBF. Agora, mas na boa, se fizerem isso de fato, porque o Corinthians não se dá bem interior, com o Del Nero, né? Ah, mas o Del Se fizerem isso, vão ferrar os clubes do interior. Mas eu duvido que acabem com o estadual. A única chance que os clubes do interior ainda têm a RG número 2 de sobreviver. Mas não vai acabar com o estadual. É com o estadual, porque eles têm ainda talvez aí aquela cota de patrocínio que às vezes aí o empresário da cidade fala, vai pegar o Corinthians, vai pegar o São Paulo, o Santos, o Palmeiras. Pra ganhar um dinheiro, né? Vou patrocinar nesse jogo esporadicamente, ou então aposta naquele time durante a competição. A única dose de morfina que eles ainda têm é o estadual. Honestamente. E isso tudo pra mim, viu, Domênico? Isso é muito legal pro Del Nero, é legal pra caramba. Por quê? Um negócio que vai encher o saco, não vai dar porra nenhuma e tira mas é que tá no momento de transição, né, RG? Isso que me pinta também na cabeça, gente, eles estão pedindo esse uso, vão pedir pra FIFA o uso da tecnologia. Que sejam realmente que vão com empenho nesse pedido e batalhem. Por isso que não seja só marketing. E faça direito, né? Que não fique só no olha, aqui, vou fazer. No pedido, na divulgação, aqui no site. É. E que na espuma, né? Muito espuma e pouco homo. Que eles vão lá. Porque o Del Nero, ele nem do Brasil sai, né? Exatamente. Nem do Brasil sai. Ele não pode ganhar a promoção do YouTube? Não. Não. Não, poder pode. Não pode, mas ele não vai? Não, mas acho que se ganhar, não vai. É desperdício. Acho que não mas vai, aí não. É desperdício. Pô. Anota avião aí, presidente. Olha o avião aí, anota aí, ó. Já passou hoje, hein? É, tá passando de novo. Tá passando de novo. Evidente. É a promoção Avião do Estádio 97. Não sabe ainda como funciona? Leia o regulamento no site 97fm.com.br. Tem que anotar quantas vezes passa o avião do Estádio 97, tá bom? Vai lá, 97fm.com.br, clique na página de promoções, você vai ter o regulamento completo a partir do dia 28 de setembro. O primeiro ouvinte que entrar no ar através do nosso telefone dentro do Estádio 97, em única chance acertar quantas vezes ouviu passar o avião do Estádio 97 em qualquer dia do Estádio 97, vai ganhar o direito de assistir U2 em Barcelona como acompanhante, desde que esteja com o passaporte em dia, tá bom? Apoio da Singapore Airlines, que está com uma promoção de passagens econômicas muito legais. Você pode pagar $808 para ir a Barcelona. Consulte o site singapoair.com ou seu agente de viagens. Também apoio da Agência Catalana de Turismo, Catalunha, anfitriã dos grandes eventos esportivos. Que delícia, imaginou? Nossa. E aqui ganha de verdade. Ganha, hein? Ganha, ganha e vai. Mesmo, e é maravilhoso, vai ser... Olha o oramento. Aqui quem ganha oramento é o nossa hora. Como assim, sua hora? Na Catalunha não é essa hora. É terça, cacete. É. Quando, olha, é quando o aluno está em recuperação, tem que estudar todos os dias. Ah, entendi. Ah, o Palmeiras está em recuperação? Menos segunda, pelo amor de Deus. A segunda você já não, reza? Segunda não pode. Não? Não, não pode. Azar. Mas que história é essa de vocês rezarem às 19h14? Porque é 1914 o ano de nascimento. Do fundamento de nascimento. É fundamento não, é fundação. Nossa, fundação. Ô, falando em Itália... Essa avó fala tudo errado. Vocês viram hoje o que aconteceu? O que aconteceu hoje? O US Open, a número 1 do mundo, perdeu. A Vênus? A Serena. Serena. Ah, desculpa. Serena Williams perdeu pra... Perdeu pra Italiana, Vince? É. Mas você viu que ela não ficou nervosa? Não. Mesmo com a derrota, ficou serena. Aprende, não ficou, não, porque seria a chance dela ganhar o Grand Slam. Não, ficou serena. Você acha que ela ia mudar o nome? Mas ela ficou nervosa, não? Ficou P da vida, porque é a chance dela ganhar os quatro grandes torneios. Ô, véio, essa mulher é forte, hein, aí, ela perdeu pra essa italianinha, velho. E aí a outra italiana também ganhou na outra semifinal, ganhou da número 2 do mundo. A Peneta. E aí? A Flávia. Velho, vai ter uma final italiana. No US Open. Tá vendo? E ficou uma coisa louca, porque a Serena nos Estados Unidos, pra ganhar o US Open, Motinha, perdeu na última hora. Essa Serena Williams, é um cavalo, velho. É uma cavala de jogando. E a irmã dela? Mas a Serena é mais, ô, RG. Mas essa daí não dá pra sair na mão antes, ela dá saque de 200 e poucos gols por hora. Numa dessas eliminatórias, ela tirou a irmã. Tirou. E vocês que ficam aí pregando. Eu adoro tênis. Que lá fora, o futebol lá fora não tem reclamação. Eu prefiro tênis do que sapato. Vocês assistiram o Bordeaux hoje e o PSG? Não. O que aconteceu? O Matuidi jogou? Jogou. Eu não assisti, infelizmente. O Cavani deitou e rolou, hein? Mas eu queria só lembrar da falta. Teve uma falta, Sombra. Acho que foi pro PSG. Cara, aí fizeram uma roda, igual os caras faziam aqui, bobinho, né? No Brasil, no árbitro. Olha, foram uns 15 minutos de conversa, viu, velho? Foi discussão? Porra, pra justificar por que ele deu a porra lá da fora, falta. Né? Lá é umas coisas. É, bicho. Todo lugar do mundo, viu? Bicho. Ô, mano. Sim. Que história é essa aí que o Corinthians ainda deve dinheiro até pra um cara que intermediou a venda do Elias? É, esse cara que mora até inclusive em Portugal, Sombra, e intermediou lá, que conversou com o clube português aí pra negociar com o Elias, ele tá reivindicando aí uma quantia de 10% referente à transação. Ah. O Corinthians, ele não reconhece essa quantia aí, mas o Edu Gaspar parece que meio que combinou com o cara. Mandou um e-mail dizendo que, ok, que ele poderia tá conduzindo as conversas, e isso daí pode servir até de prova pra que o cara alegue que ele tem o vínculo. Puta, vai sobrar. É verdade, Mário Gobi... meio desgastou o Edu lá dentro? Então, Sombra, não sei se de fato desgastou. Mas isso daí já é uma tretinha antiga, tanto é que já levaram a conhecimento do Mário Gobi. Mário Gobi, naquela oportunidade, disse que não pagaria. É, o Roberto agora também parece que não tá muito afim de pagar não essa comissão. Tá, eu tipo também... assim, você falou, paga você. É, não, mas é... Eu mas também não pagaria, dá, né? Eu também não pagaria e vou explicar o porquê. É, quando você vai a algum clube, RG número 2, para intermediar uma negociação, você fala de determinado clube... Você precisa ainda, tipo, desenvolver uma conversa e usar o seu poder de persuasão para que você convença o jogador e o clube de irem para determinado clube que você queira levar o atleta. quando você fala o nome Corinthians, todo mundo se abre como se fosse um paraquedas. Então o cara não teve trabalho. Todo argumento que você foi, eu pensei que você ia falar uma coisa, né? Eu tô falando sério. Uma coisa séria. Tá vendo que você é um fanfarrão? Você tá vendo que você é um fanfarrão? Ó, chega lá, RG. Não dá pra levar você a sério. Eu ia levar a sério, RG. Eu tava querendo que ele ia falar uma coisa séria. Português? Vocês têm o Elias aí, não tem? É verdade. Ó, o Corinthians tá interessado, tá certo, em repatriar o jogador, porque lá ele foi feliz e lá ele jogou muita bola. Tanto é que ele vestiu a camisa da seleção brasileira jogando pelo Corinthians. Custa tanto. Aí, custa 4 milhões de euros. Os caras falam assim, ó, o Corinthians quer pagar em 4 vezes de 1 milhão, tá bom? Não, não é assim, tá bom. Dois minutinhos, sacramentou a negociação. Você vai ganhar agora 10% de uma transação milionária dessa daí por ter falado 2 minutos com o clube português? O que eu tô vendo é o Edu correndo atrás de banco pra juntar esse dinheiro e pagar. Dodô, o Marcelo Oliveira falou o seguinte, que vê duas vagas abertas no G4. Duas vagas? É. E fala que o Palmeiras briga pela vaga. Ele tá pensando o que eu penso. Então, dois simples loucos. Assim. Dois loucos. Dois loucos quem? O RG e o Marcelo Oliveira. E o Cazão. Você acredita, Dudu? Não, eu acredito que possa chegar até 3 pontos de uma vaga. Uma vitória. Só que é o seguinte, tem um monte de time, né? A briga é boa. A briga vai ser boa. Agora, se continuar jogando mal do jeito que tá, esquece. Se voltar a jogar aquele futebol que venham jogando e fez o Palmeiras crescer bastante, pode ser. E o Palmeiras está tentando, o Marcelo Oliveira está treinando muito, sabe o que, Dodô? Liga. É, problemas na bola parada. Problemas. Como é treinar problemas na bola parada? Problemas. Eu estou inspirando no Alezinho. Oba, liga o ar aí. O Palmeiras que tem uma boa bola parada, tá tomando do seu próprio veneno agora, né? Tá tomando muito gol de bola parada. Olha, vai tomar gol de costa, de cabeça, tá parada, é demais, viu? Toma gol. É boa. Se ela tá parada... Como é que toma gol com a bola parada? Perigo. Excelente questão, velho. Só quero entender. Ô, velho. E o Lucas Lima pode virar briga entre Barcelona e Real, hein? Você vê que o peixe é F, né, meu? Peixe com matéria de jogador é F, né? É, porque o Barcelona quer, o Real também quer. É, mas não ganha. Você vê, né? O São Paulo mandou Douglas pro Barcelona e o Casemiro pro Real. Foi, tá vendo? É só nós, só dá nós, velho. E o Casemiro pode barrar Nós enganamos os bobinhos, né, velho? É? O Casemiro pode barrar o Toni Kroos do time. É, olha aí. Quem diria? O Casemiro... Quem diria, não. Quem diria, não. Você diria, você dizia. O Casemiro é horrível. Você dizia. Não, fala sério. Ah, é, ele é horrível. Não, RG, ele jogava várias vezes de calça molhada, era difícil. E fralda cheia. Ele tinha problema extra-campo. Era outra. Problema de novo. Era outra circunstância. Eram outros tempos. Mas ele tinha. Mas não era, perna de pau, não. Não, mas nunca ninguém falou que ele é perna de pau. Falou que ele era. Ele tinha problema. Ele não jogava, RG. Ter problema é uma coisa. Então pronto. Ser mau jogador. Caneludo. Eu não falei que ele é caneludo. Eu falei que ele tem problema. Outra coisa precisa falar. Ontem deu vergonha. Não é só Corinthians, não. Ontem, Flamengo e Cruzeiro, o zagueiro Samir do Flamengo, ele abraça o poetinha lá, o escritor de livro, o pintor de quadro, um golpe o garoto de do... O cara quase jogou, o cara puxou, parecia de Nancy Silva. E o juiz não deu porra nenhuma. O Flamengo também, a pessoa gosta de empurrar pro G4, hein? Vamos falar a verdade aqui também, hein? Então já que você quer falar a verdade, você deveria falar também. O Flamengo jogou muito melhor, Portugal. Mas foi pênalti. O Flamengo, primeiro. Não, mas não importa. Primeiro. Uma coisa é falar... Não importa. Uma coisa é se fosse só num lance. O Flamengo jogou muito melhor que o Cruzeiro. O Flamengo, ele merecia vitória, mas muito mais que o Cruzeiro. O Flamengo, não dá pra falar, não. Direma. Não dá pra falar a favor do Cruzeiro, não. Diga, mano. Tá. O Flamengo, ele foi prejudicado, Sombra, nas 6 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Isso daí é claro. Isso é verdade também. Isso é claro. Mas o Portugal só lembrou porque você falou. Então. Não, mas não falei, porque eu não lembrava. Já, não, porque ele falou, tem que ser imparcial e falar a verdade. É, então, se você quiser falar a verdade, você tem que lembrar o campeonato todo. Eu lembro. O Flamengo, nas 6 primeiras rodadas, ele teve aí pênaltis que não foram contra ele, pênaltis a favor que não foram marcados pra ele. É, bola que saiu pela linha de fundo e o árbitro validou o gol que entrou no gol do Flamengo. Concordo com tudo. O Flamengo, ele foi de fato prejudicado nas 6 primeiras rodadas ontem. Eu concordo com o Portuga. Ah, foi então pênalti do Samir em cima do Paulo André. Muito pênalti, mano. Mas contra o próprio Cruzeiro, que tá reclamando desse pênalti, no Mineirão, no primeiro turno, Portuga, teve um pênalti escandaloso pro Flamengo, que não foi dado. O cara do Flamengo ia cruzar uma bola pra área, o cara do Cruzeiro, ele deu um carrinho, aqueles carrinhos voadores que a bola... Sim, a mão o cara, pegou o cara na mão, levanta as duas mãos, tá certo, pegou pro alto. Parecia que tava dançando axé. E o o Flamengo foi prejudicado naquele lance. Então acabou ficando elas por elas. O Flamengo foi beneficiado ontem, foi. Evidente. Mas aí, discordando do Portugal, não tem procuração pra defender ninguém. Não, lógico. Mas o Portugal estão fazendo uma força pra empurrar o Flamengo pro G4. Se tivessem fazendo essa força, não teriam metido a mão no Flamengo aí nas 6 primeiras rodadas. Sim. E não teriam roubado o Flamengo como fizeram contra o Cruzeiro no Mineirão. Com sinceridade, ontem deu vergonha, ontem foi muito pênalti. O Samir fez muito pênalti. O juiz não deu. Mas o nível não é ruim. Foi muito ruim. O nível é ruim, tem erros muito em pênalti. Todos os jogos, gente. Esse negócio de agarra dentro de área. Todo jogo tem pênalti. Eu agarro no corredor, todo na área, jogo. No banheiro. O Mota faz pênalti no corredor da área toda hora. O bar toda hora. Então, eu entro por trás, velho. É. Eu entro por trás no bar, nossa. Estádio 97. Estádio 97 tem oferecimento da Esser. Olha só, amigão. Todo mundo conhece alguém que tá procurando um imóvel, não é? Bom, vou te dar a dica. Procure uma empresa que tenha reputação e clientes satisfeitos de verdade. E eu vou te falar, só a Esser é assim. Eles têm negociação flexível, atendimento transparente e personalizado e uma baita qualidade no acabamento. Além de localizações privilegiadas e imóveis com alto índice de valorização. Então, amigão, quem possui tudo isso não tem como não ter clientes satisfeitos. E para vocês terem uma ideia, 92%, olha que bacana, hein? 92% dos clientes comprariam um Esser de novo. Por isso, amigão, se eu fosse você, também comprava ou investia no Esser. Ó, conheça a Esser Store, fica na Avenida Adolfo Pinheiro, 1187, lá em Santo Amaro. Lá você vai ver um monte de ofertas assim, super bacanas. Esser Store, Avenida Adolfo Pinheiro, 1187, Santo Amaro. Se você preferir, acesse o site esser.com.br ou ligue 3066-0900, 3066-0900, Esser, construindo com valor. Um abração pro Rafa, pro Alan Horn, pra Paula Gil, pro Guilherme, pra toda a galera da Esser. Mano, eu tava conversando com um amigão aí que entende bastante em torno dessas questões de transferência de jogadores, comissionamento, etc e tal. Tá falando aí, olha, não é um simples meio aí que vai obrigar a pagar não, viu? Uhum. Ó, o intermediário tem que ter aí reconhecimento do clube que vendeu, então. Tem que ter anuência aí de presidente de clube, tem que ter reconhecimento do clube que comprou, tem que ter uma série de reconhecimentos aí documentados, coisa não basta. E se o outro clube falar que foi ele que levou? Entendeu? Olha. Não, mas independente de qualquer coisa, Motinha, o intermediário, o que ele faz? Ele apresenta as partes ou ele acaba intermediando uma conversa. É, esse cara, se ele estiver constando em contrato, ele faz parte do negócio. A partir do momento que não existe, talvez, aí um vínculo teoricamente forte e comprove. Agora, se o e-mail, por exemplo, chega lá o e-mail dizendo, não, tem concordância, o valor é esse, sabemos, devemos. Aí tem o presidente do clube. E-mail copiado. Aí a coisa. Aí, Fed. Só ver se o e-mail do Edu também não foi aquele do Gmail. Sabe? Tipo, pessoal, mesmo, né? É verdade. Porque se tivesse a chancela do Corinthians. Se você mandar com a marca d'água da empresa, aí é saber outra se coisa. O representante tem anuência dos dois clubes, dos dois presidentes, se os dois têm conhecimento. Ou seja, a coisa tá meio amarrada aí. Não é só também, porque tem um e-mail. O Edu também tem que ter tem que estar avalizado pra poder fazer esse tipo de coisa. Você acha que o cara ia entrar assim só com. Um e-mailzinho, nem nada. Não, ele, é que a gente não sabe não, o valor do e-mail. Eu tô falando, você acha que o cara ia ter coragem de fazer ele isso? Tá reivindicando, pode tudo. Se ele tá reivindicando, Mota, ele pode tá calçado tudo. Em alguma coisa. Pode tudo. Não, o cara pode ter falado, tá numa mesa de bar com o Edu, falou, ó, tá o telefone do cara, liga aí, o cara tá livre lá, vai lá. Pô, meu, tem de tudo, gente. Tá tem calçado em alguma tem coisa. Tem de tudo. Inclusive, essa própria pessoa aí que eu tava pegando informação, falei, pô, mas você é bom nisso, por isso que você tá falando isso. Não, é porque já me ferrei muito e com base em se ferrar que hoje eu não me ferro. Pego ou prova, seja, né? Eu pego prova. Não, é que o cara, às vezes, por se ferrar, é que hoje faz direitinho. Oh, dinheiro no meio de conversa? Não, meu amigo, é complicado. Bom, vamos aos mais ouvintes, 3284-7097, oferecimento de Eliar, muito além da partida, é ser construindo com valor. Engove, vai pra balada? Bom, engove pra você! Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Se medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Por exemplo, eu tive que pagar uma grana pra intermediário aí que trouxe o Rude pra rádio. Opa! É mesmo? Ah, é mesmo, Sono? Apareceu um intermediário aí na ele história. Ele usa kipá? Jogador, tem os intermediários, nem eu sabia. É, kipá, apareceu um intermediário. Nem eu sabia. Kipá. É, mas tá o de Sandra. Aí ah, apareceu. Tá se vangloriando. Negocia bem. Negocia bem. É. Tá se vangloriando. Yeah, yeah. Ah, a tal de Sandra tá se vangloriando agora. Ah, eu que trouxe. Neném, que isso? Que é isso? É, a Sandra tá é a mamãe. Tá certo, a Sandra. Ah, a mamãe é bonita? Tem todo o direito. Que isso, Domênico? Maravilhosa. A mãe dele é RG. A mãe dele tem Tinder, para. Tá com frescura. Sua mãe é bonita, ó. Gente, ela tá tava casada. No navio da véia, você viu? Eu sei, tô brincando. Pô, mas você tá louco, você deixa sua mãe entrar no Tinder, velho? Não, nunca fez. Ela entrou no Tinder? Nunca entrou. Fez isso. Véio, no imagina. Tinder, ela dá match em quem? Não, ela não conhece. Ela vai escrever o WhatsApp, ela fica digitando 30 minutos, você escreve, oi. Ela vai fuçando. Tá ligado? Umas palavras que não dá pra entender. Ruth, você ela tem fuçando. Tinder, mano. Ela manda uns áudios que ela fala, filho, queria falar... Tá quando termina assim o áudio? Não, hein, Rudy? Como é que ela pode entrar no Tinder? Você apagou aquele seu Tinder? Hã? Você apagou o seu? Pô, o quê? Pensou não, você tá no Tinder, sua mãe tá também? Eu namoro há 3 anos, pum. Não existia Tinder. Não, mano. O Rudy tá no Tinder com o pseudônimo de Carlos Alberto. É. Ah, imagina ele tá dando Tinder, tá dando match lá, o Sombra. Ah, aparece a mãe não. dele. Ah, é? Você dá match ou não? O que é match? Match é quando dá o ok. Você sabe o que é. Não sei. Tá, o que é o quê? Não sei. É tipo quando você aceita a pessoa, não. Aí você chama outra pessoa. Entendeu? Eu não sei, eu nunca olho só. Eu gostei de você, eu dou um match. Você frequenta a moto? Eu já entrei em todos pra ver como é que é. Eu sou tonto, lógico. E você tem, não é tonto. Ainda tem aquele, você tem que saber como é que é as coisas. Qual que é melhor? Esse aí ou aquele tal, tem um Balu lá, é Balu, é isso? Badu. Badu, Badu é esse? Soletre, Balu. É bom Balu. Esse aí? É bom esse Badu? O Badu é mais... A Domênica tem o Tinder. Ela baixou o Tinder Game no celular, né, Domênica? Você quer achar todos esses caras, Badu, Tinder, etc e tal, é só chamar o Jimmy e o seu Aí se esbanja da o coisa. Jimmy, hoje ele quase pegou a Naná, hein? Tentou dar o selinho dela. Eu vi. Como é que chama o Tinder? Desculpa, o Tinder da nossa faixa. Como é que chama? Chama U For Bear. Aí, Domênica. Quer que eu sou letre? U é tua mãe? Você falou com tua mãe comigo? Eu sou Domênico. É de U, de tua mãe é Domênica. For Bears. Ah, é. Vamos aos nossos Grindr. Ouvintes. Também vamos o Grindr. Lá. Tem o Grindr. Os nossos ouvintes que estão todos no eu Tinder. Eu tô em todos. Eu tô em todos, tem foto minha, nu. Alô. Desespero, hein, mano. Pode ver. Alô. Quem fala? André. André do que, André? André Oliveira de Moraes. Quantos anos, André? 34. 3.4 RG número 2. Tamo atrasado, né, Domingo? E aí? Pergunta logo onde ele é Moraes, que é pra gente... Ah, sensacional. Sensacional. Ô, velho, onde você é Moraes? É Vila Airosa. Airosa. Essa ia dar uma ferrada na beijinha, velho. Amigo. Nossa. Amigo. Amigo! Esse trouxa! Amigo! Amigo! É ali, do lado de Alphaville, amigo. Osasco, meu! Sabe quem lá, cidade de Oz! Você conhece lá, ó, como é que é o nome da... você conhece aquele bar lá do... Mas você é um cretino, né? Não, sério, velho! Domênico, sabia que mora... Tem um artista que mora aí! Que artista que mora aí? Ana Paula Airosa! Essa aqui é pro Sombra Airosa, que né? gosta disso. O Friburguense nunca ganhou do Parmeira na casa do Parmeira. O Figueirense? É. Nunca ganhou! Desde o Palestra Itália. Mas quantas vezes jogou também, né? Deve ter jogado umas 10. Você jogou pouco também? Aí a avó não sabe. Na série B, não jogou sabe. Pouco, jogou pouco, jogou pouco. Você jogou pouco, tem uns 10 jogos. Velho, qual que é o time? 7 jogos. Aí, então. Tricolor. Tricolor. Boa! Tem notícias aí pro André do Tricolor, Motinha? Tricolor. O São Paulo que tá trazendo um jogador do Criciúma, um zagueiro. Que é o Maidana? Isso, exatamente. É Iago Maidana? Iago. É Iago. Não. Daqui é que Maidana é um nome comum na Argentina também. Então, muito e bom. O São Paulo tá trazendo esse moleque. Se Portuga pra dar pro argentino, eu vou te dar. Não, dá pra Argentina, tem nada a ver. Seu juiz. Tudo pra ele tem que ter um argentino. Não, Maidana no é meio. Nome comum argentino. Brincadeira, bicho. Maidana. Prêmio José, é José? É sub-20 do Criciúma. Ó, o melhor do Criciúma é o Petkov. Aqui não fala se ele é argentino que mais, ou não. Que mais aí? Tem, é? Quais são as notícias do então, dia do Tricolor? Então, o Luiz Fabiano não vai jogar, né? Porque aí o STJD deu mais um jogo pra ele, então tá fora. Sim. O Ceni não volta, né? Não. Não volta. E o São Paulo vai pegar o Grêmio, né? Com esses desfalques. Do Grêmio. O pessoal esperava que o Mítio mas voltasse. Mas tem retornos e você não falou. Do Grêmio. Por que você omitiu os retornos? Hã? Ah, o Carlinhos... Tem o Breno, Rodrigo Caio. O Carli. É que a gente nunca sabe quem o Osório vai escalar, né? Mas são retornos. O Osório. O Cláudio Mota. O Osório. Mas, como que a gente faz pra ter um noticiarista completo? Mas eu tava dando várias notícias, ele já foi. Ele tava dando. Na frente, velho. Ele tava falando, aí você intercedeu e ficou lá fazendo pergunta. O cara fala problema. Mas o cara foi lá no departamento. Foi pra outro problema. Mas o problema é o problema. Todo mundo falando junto, gente. O cara fala problema pro André. Deixa... Eu dei 5 notícias, menos de um minuto, ele já foi na oitava. Permita que ele conclua. Não vou concluir mais porcaria nenhuma. Tem 20 minutos pra concluir. Já falei tudo que eu tinha que falar. Falou tudo. Explica esse negócio aí que tá todo mundo perguntando. Soletre negócio. Essa história que o São Paulo... Da política. Essa explica parte política aí do sombra. Processo, que é longo. Ah, mas é chato. É chato demais. Mas o pessoal fica, depois fica querendo saber. É chato, mas é importante. Eu não sei o que é isso. Eu detesto essa parte. Ó, aqui tá escrito. Vou ler a manchete. Aidá busca... Soletre Aidá. Acordo. Em ação de conselheiro pra tentar separar o futebol do clube social. Falando igual índio agora. Esse cara foi professor, hein, gente? Ô, André... Oi. Vocês criticam o JJ e o Aidar, vocês estão agindo igualzinho, velho. Pra mim, tudo igual, mano. Ah, tudo ali. Tudo igual. Agora eu cheguei no origem, São Paulo, mano, pra botar um olhar 43. Com a mesma origem. Tem um ouvinte nosso, que inclusive é conselheiro do São Paulo Futebol Clube, que ele passou aqui bem explicadinho essa questão aí do caso aí do São Paulo, tá? Ele descreveu perfeitamente, ok? Existe uma ação de 2004, quando houve uma alteração estatutária pelo Conselho Deliberativo, tá? De acordo com o novo Código Civil, essas alterações deveriam ter passado por Assembleia Geral, o que não aconteceu. Esse é o objeto da ação. Não teria nada a ver com o terceiro mandato. Essas alterações mudaram, principalmente, regras da eleição e a forma de escolha dos conselheiros vitalícios. Outras mudanças sucederam essa, inclusive a do terceiro mandato, que foi tratado em outra ação. Houve o ganho de causa aos autores das ações. E o São Paulo sempre entrando com recurso. Esse ouvinte nosso ressalta que o Carlos Miguel Aidar era o artífice e advogado do São Paulo. Pois bem, como já perdeu em todas as instâncias, hoje estão tentando um acordo para que os atos de 2004 para cá não sejam nulos. São duas. A do terceiro mandato já perdeu efeito, uma vez que o mesmo já acabou. É importante esclarecer que tornar os atos nulos não impacta contratos, títulos, etc. Todos foram firmados de boa fé e são válidos. O que mudaria seria o estatuto, que voltaria a valer o de 2004, e os dirigentes com mandato vigente escolhidos após essa data. Eu teria uma nova eleição? Eu não quero dizer qual é o nome do conselheiro. Sim, para não... Não é questão de ficar bem, porque é o seguinte, ele passou essa informação, e como às vezes pode haver algum tipo de perseguição... Constrangimento. Se ele autorizar até a falar o nome, eu até falo, mas é um conselheiro de São Paulo que passou a informação, né? Então, se algum momento ele autorizar, eu até digo, mas é um torcedor de São Paulo. Então os contratos não seriam cancelados, teria uma nova eleição para eleger um novo presidente. É que volta tudo como ao estado de 2004. Então, o que fica claro, né, Mota, para simplificar, é que o presidente atual do São Paulo era o advogado na época, não é isso? Era o Gouveia, né? O Aidar. 2004 era o Gouveia. Mas o Aidar era o advogado que trabalhou nesse negócio, não foi? Ele não estava lá? Não. O Aidar passou a trabalhar depois, né? Depois, para defender o São Paulo. Para defender o São Paulo. Eu entendi que nesse rolo o Aidar estava junto lá com o... Não, depois entrou na causa. Sim, porque o Aidar era do advocacia do São Paulo. Então ninguém melhor... Não, ele passou a defender porque o Juvenal pôs o Aidar para defender. Então ninguém melhor do que o Aidar para saber que o negócio é que a raiz é quadrada. É. E para arredondar tem que chegar. Mas, André, agora voltando quase que para o campo, O Osório, depois do jogo de quarta-feira, quando a gente foi trucidado pelo Santos, ele deu a entender... Eu nem assisti esse jogo, hein, Sombra? Você deu sorte. Uma modinha, hein, velho? Você tá parecendo um elemento aqui pro estádio, velho. Não assiste jogo do time quando tá perdendo, é isso? Inclusive, vai dormir, né? Inclusive, no momento, passam boas séries na TV. Mas é... É verdade. Cara de... Mas a gente grava e vê o jogo, sofre, depois a gente vai ver um filminho. Não, quando os vizinhos começam a gritar? Hã? Os vizinhos começam a gritar. Eu tenho um vizinho santista. Vidinho. Ele gritou muito, mano. Outros grilo, velho. O velho pira. Ele grita o quê? De dor? Ele vai na sacada, velho. Não, ô. De dor não, porque ele não tá no presídio, né, mano? Tadinho. Quem grita de dor é quem tá no presídio. Ele vai na sacada, velho. Chupa! E o filho dele é São Paulino. Prende o dedo na grade. Ele falou que o pai queria obrigar ele. Ele falou que ia sumir e só voltar quando tivesse 18 anos. Ah, é. Mas o André, aí o Osório no fim do jogo, na entrevista coletiva, em determinado momento ele falou assim, olha, o que faltou, ele deu a entender, olha, faltou qualidade técnica, né? Deu a entender que falta jogador de melhor qualidade técnica. Você acha, sinceramente, que ele deveria ter falado isso? Você acha que ele vai sofrer certo boicote dos jogadores por causa da declaração? Olha, Sombra, eu vejo da mesma forma do que aconteceu com o Palmeiras em relação ao Marcelo de Oliveira, né? Eu acho que não é uma coisa legal o técnico vir à imprensa e fazer certos comentários. Eu acho que se tá faltando qualidade técnica, cabe a ele tá escalando o time da melhor forma possível e tirar essas peças ruins. Mas no caso diretoria... do São Paulo, você vê algo... Você vê de que... Sinceramente, assim, cara, eu não tô tirando a sua razão. Eu concordo também. Escalar o que tem de melhor. Mas você acha que o São Paulo tem ali, com todos os desfalques, tem um de 1 a 11 sendo possível escalar de maneira que não tenha uns perna de pau, cara? Eu acho que... Eu posso falar um negócio? Eu acho que ali foi um recado pra diretoria. Também acho. Inclusive, acabei de uma fonte aqui. E os jogadores perceberam isso. Eu acho que foi um recado pra diretoria e os jogadores perceberam isso. E o time... Só que o jogador que se sentiu... Não, né? Você acha que o Edson Silva fala assim, acho que foi pra mim. Major Mota. É, lógico que foi. Queria passar uma fonte forte aqui no ar, hein? O cara sabe. O Reinaldo sabe. O Edson Silva. De falar com alguém influente, né? Vamos usar a escalação. Oi, Edson. De quem? Rogério Ceni. Não, Rogério não joga. Cláudio, Pedro Luiz, Bordon, Serginho. Isso aí é só... Peraí. Axel, Wesley com U, André Luiz, KT, Aristizabo... E Valdir, né? Você mastigou um TNT, velho? Oi? Mastigou o quê? Mas isso aí é de quando? Isso é de 97, 98? Ah, tá certo, é verdade. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. De quando é isso aí? O Osório... É 97 aqui, ó. São Paulo 3, Boca Juniors 1, né? Eu acho que o Boca conseguiu perder pro time, hein? Foi um friendly match. O Boca é um grande freguês. Não é, não. Quer levantar os jogos? Quer? Sim. Quer? Agora? Amarelo. Você quer? Segura, Portuga. Segura. O coração do Portuga. Segura, Portuga. Você quer? Eu não tenho como perder essa discussão. Quer? Quer levantar aqui, Portuga? Quer? O jogo que eu mais lembro do São Paulo e Boca Juniors foi o mesmo São Paulo se meteu a jogar, acho que era a Copa Sul-Americana, um negócio assim. E ele tomou 5 do Boca com Raí tudo no Portuga. Campo, com uma choradeira. O esqueleto acabou com o jogo. Portuga, você quer fazer jogo agora, a jogo? Agora vamos fazer o seguinte. O São Paulo tem vantagem. Portuga quer fazer média. Ele tá dividido nessa discussão. Duas situações. Eu acho que o Osório... Eu não quero a torcida do Portuga. Duas situações. O Osório, ele pode falar o que ele quiser. Desde que tudo que se fala dentro do vestiário, você tem que repetir fora. Se tudo que ele falou na imprensa, ele falou na cara de cada jogador e pros caras, ok. Se ele não falou, vai dar problema. O Leão, uma vez, falou que trabalhava com o time do Palmeiras. Pior do que foi quarta-feira, não vai ficar. Então, aí que tá. Não vai dar problema nenhum. Uma vez, falou que o time do Palmeiras... somar mais 7 problema. Pontos. O time do Palmeiras era nota 5. Lembra disso, Domingo? Não vai dar problema nenhum. Nunca mais o time do Palmeiras jogou. Ele chegou na imprensa e falou nota 5. Para de inventar coisa. Com o time que o São Paulo tem... Os caras sabem pra quem foi o recado, Portuga. Os caras sabem. Vai ficar ruim pra ele. Foi... E fica ruim nada. Jogador, isso é coisa da imprensa. Jogador é um bicho. Sabe, vocês gostam de ficar inventando essa história. Os caras não falaram nada. É que nem falar que o grupo tava rachado com o Osório. Lá. Tudo isso vai depender do jogo que o São Paulo vai fazer contra o Grêmio. Agora, tudo isso. Agora, uma coisa, né? Eu não sei, mas assim, entre os próprios jogadores, eu não sei se isso acontece, André. Oi. Esquece que é o São Paulo. Imagina um grupo de jogadores. Imagina um grupo. Entre os jogadores, você imagina um time. Entre eles sabem o cara que é ruim e os que são bons. Sim. Todo mundo sabe, puta, o cara é perneta, né? Que nem aqui na rádio, por exemplo, você fala assim, nossa, você sabe, tem o cara que fala tudo errado. Né? O pessoal sabe, às vezes, o cara que tem mais dificuldade, etc. Tá vendo, Rudy? Você acha que ele, de repente, dentro do grupo, quando o cara fala assim, pô, tem os caras que são perneta, por exemplo, dentro do grupo, o cara toca a bola. O Ganso é o cara que tem a bola, toca a bola mais redonda. Michel Bastos, etc. E tal. Aí quando tá o Ganso e o Michel Bastos lá junto, eles falam assim, toma um gol lá, os caras... Será que eles não olham torto quando vê lá o Reinaldo? Eles falam assim... Os caras não passam pra ele, não passa. A gente aqui na frente tenta e fala, olha lá o cara. Não, mas o cara Ganso... tá correndo não, lá, até o cara mas olha o Ganso, assim, o Ganso não pôs o Lucão no mato num jogo aí? Ele chegou e falou, vocês viram então, por cima de quem foi mas gol, os caras que são então, bons, será que eles não ficam putos de tão grosso fica, no time? Lógico que fica. Ah, mas, ô Sombra, correndo tem dois... subida pros tem, outros? Lógico que fica. Tá na tem dois tipos de cara grosso, né? Tem aquele cara que ele é ruim, cara, mas pelo mas menos corre. O cara se esforça. Isso. E tem o cara que é ruim e nem faz por merecer. É verdade. Agora que olha, suga. Eu sei que fala o Matheus Reis, ele é muito novo, mas com toda a juventude dele, eu já teria colocado ele no lugar do Reinaldo faz tempo. Desculpe, qualquer coisa no lugar do Reinaldo, Sombra. Desculpe o Osório. Até um cone. Aprecio a ideologia, os princípios. Mas não dá, não dá, Reinaldo. Mas eu disse com um cara ruim, não dá. Agora, a pergunta pra vocês, tricolores. E dentro dessa filosofia do Osório, de Rodízio, blá, blá, blá, blá, blá. Esse Reinaldo, ele é ruim mesmo? É ruim, ele... é ruim. Não, é. Ou ele poderia é ser ele adaptado. Tá num contexto. Ou ele tal, poderia não. ser adaptado numa não. outra não, não posição, não. numa ele outra tem que função. Mudar de só numa posição. Hã? Cone de trânsito. Ele tem que mudar de profissão, RG. O RG ele ainda tem que melhorar muito. Ele é jogador que devia estar no Figueirense. No Paysandu, no Náutico. É jogador pro time pequeno. No Palmeiras, né? No Palmeiras, não. Ô, Zedão. Ah, o primeiro maior aí, do Brasil, trouxa. Então, quem foi pior, o Misso que jogou no Palmeiras ou o Reinaldo? Ah, o Sumiço. Ah, né? O Misso era amigo do Domênico. É, mas quem que tá atrás da tabela, hein, o porquinho? Aquele Jefferson que veio uma vez pro Palmeiras, lembra? Olha, esse cara é destaque não, em Portugal. Tá no Sporting, lateral esquerdo titular do Sporting. Rapaz, esse mas Misso aí... Mas vocês assistiram o Campeonato Português? É uma merda. É horroroso. Olha, esse Misso aí, eu tenho uma história engraçada com ele. É o Misso, velho. Misso, lateral esquerdo. Eu tava lá no Parque Antártico, rapaz, assistindo um jogo com a torcida, né? Aí tava... Toda a torcida do Palmeiras aí, torcendo a Palmeiras e não me lembro com quem era. Ah. Aí, rapaz, tinha atrás da gente, ficava ali os camarotes ali bem atrás, assim, né? Sim. No antigo palestra. É, e tinha um pessoal lá assistindo, tinha uma não era uma senhora de idade, não. Mulher uma de moça, meia idade. Uma moça, meia idade. Meu, esse cara tava jogando mal que uma desgraça. E eu xingava, velho. E eu xingava esse cara. E eu torcia o Palmeiras xingava. Aí quando eu xingava ele, o jogador, né? Aí eu ouvi um xingo lá de trás. Sim. Parecia um eco. É. Xingava e xingava. E xingava e xingava. Falei, pô, o pessoal lá atrás tá vindo na minha, né, velho? Aí depois o Patrício desceu, rapaz, e falou que o pessoal que tava lá em cima... Era parente. Tava a mãe do Misso tava assistindo o jogo. Então ela xingava você. Ela tava me xingando pra cacete, velho. Inclusive, vocês lembram também, o meu amigo Roberto Sasso lembrou aqui, o Ricardo Boiadeiro que jogou no Palmeiras. Era ruim. Vocês lembram, né? O Sumiço cruzava o Boiadeiro. Era duro o Palmeiras. É, evidente. Era duro. É, ô, André. Oi. Isso. Mas devemos ter aí um time encorpado aí com o Rodrigo Caio, o Breno. Esperamos que melhore o futebol, que pelo menos jogue o futebol que foi jogado no sábado, né? E deixa o seu palpite, o Grêmio que não terá Jeromel na zaga, que é bom zagueiro. E é o único time que nunca perdeu jogando em casa. Não é nem nunca o Gil, mas Jeromel. Ele é categoria de base do Palmeiras. Sabia disso, Jojo? O Corinthians perdeu o Palmeiras. Dispensamos ele no da base. O Jeromel? Não, Jeromel? No brasileiro, acho que no brasileiro o Corinthians não tem derrota também, não. É o Grêmio e o Corinthians, né, mano? O Corinthians tem derrota no Campeonato Brasileiro, jogando em casa? Corinthians tem. Pra quem? Tem Palmeiras. Pra quem? Só podia ser o Palmeiras. Pra quem? O Grêmio é o único time que não tem derrotas. Perdão, ué. O Santos ainda não perdeu na vida? Casa, King o Corinthians tem uma derrota. O Corinthians só tem uma derrota jogando em casa. Vê aí. Só pra nós, mano. O único time que não perdeu é o Grêmio, gente, como local. Se eu não me falho, é a memória. O Grêmio não perdeu em casa? Não, não perdeu ainda como local. Olha, como local, não, só empates. Vê aí. Ah, o Sombra vai adorar isso. Ah, daqui a pouco começa a pipocar aí. Não perdeu ainda, mas vai perder pro São Paulo. Eu acredito. É isso, confiança, menina. Se tiver errado, ok. Mas eu acho que não perdeu. Ô, amigão. Oi. Então, um grande abraço pra você, viu? pra vocês também. Sombra, queria falar que vocês são Oda, acompanho vocês todo dia. Hoje é Oda. E Dodô é o cara mais imparcial do rádio. Você que tá aí. Ouve. Vocês ficam essas brincadeiras, vocês não sabem o que isso acontece com a pessoa. Eu sou o Paulino Dodô, o resto aqui em casa é todo mundo palmeirense. Ouviu aí, Alson? Eu vi que ele tem uma família muito bacana, porém com certas imperfeições. Como assim imperfeição? Cara, você quer agora ditar regra do que ele fala? Não. Então, ele falou, ouvi, ó, esse Paulino, hein? Ouvinte, sabe o que tá ouvindo, cara. Só passar a informação aqui, ó, com relação ao Grêmio. Seu ouvinte merecia um prêmio. Do Rio Grande. O Grêmio como mandante, o retrospecto dele é o médio do Sul, fala. É. O Grêmio como mandante, ele tem 9 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota. Uma derrota mesmo. Então, acho que é o único time do brasileiro. E fora de casa, o Grêmio ele tem 4 vitórias, 5 derrotas e 3 empates. Então, você acha que dessa vez pode ser a derrota do Grêmio? Vocês que gostam de números? 4 vitórias, mano. E só perdeu 5. Ele joga bem fora de casa, o Grêmio. É. Como ele é freguês de São Paulo. Ele perdeu mais do que ganhou, né? É vitória de São Paulo. Uma mais só. É. Bom, quem sabe? O São Paulo quase é tão bipolar igual, que eu não duvido. Parte, se bem que o São Paulo, quando joga fora, pega time grande e tal, olha, uma borralheira da. E quando o São Paulo perde, ele perde direito, né? De 3 pra cima. Mas essa ele é perde nossa, bonito, ele perde direito. Vocês são muito negativistas. Ele mata a vontade de perder. Vocês são muito negativistas. Aquela derrota convincente. É, muito negativista vocês. Vocês são muito negativistas, velho. Muito bem. André, um abraço. Sobra, posso fazer o merchan? Você tem a obrigação. Ah, que beleza. Maravilhoso o merchan. Só a nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal. Se você não fizesse, você seria preso. Não. É? Pera lá. Olá, viva a pegação. Aí. É isso aí, rapaz. Você recebeu a bênção das 3 marretadas da madrugada. É isso aí, velho. Aí sim, hein? Ganhou 2 kits top, hein, velho? Aquelas marretadas que só a Moca conhece. Aí depois agora é só esperar o São Paulo dar a marretada no Grêmio também. É isso aí. Fecha o final de semana. E o gaúcho geralmente gosta, velho. Você saca a marreta e o gaúcho vem. Ah, se abre todo. Ah, lógico. É uma loucura. Então tá bom, amigão. Grande abraço. Abraço pra vocês. Valeu, obrigado pela audiência. Tudo de bom. Obrigado, sempre. Abraço, valeu, até mais. Tchau, tchau. É isso aí, esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM. Oi, mais um ouvinte participando aqui na Energia. Tá confirmado, né? Então contratou o zagueiro Iago Maidana? Iago Maidana. É garoto jovem, né? Ex-Criciúma, sub-20. É do bom sub-20. Jogador, não? É, da nunca seleção. Nunca vi, viu, Dudu? É. Nunca vi. É o que ele tava falando, é da seleção sub-20 também. É, eu nunca vi também, eu não lembro. Eu não posso dizer, todo garoto jovem tem um potencial pra... Ir bem ou ir mal. Não, como eu disse, é potencial para enganation. Você não sabe porque você não quer. É? Você não sabe porque você como não assim, quer. Ah, lá vem, ó. Portuga. Sim. É bom o garoto. Ah, não. Garoto, é bom, garoto. Tem nome de argentino, ele vai ser bom pra caramba. A zaga do Figueiredo é um Wikipédia boliviano. Até pouco tempo atrás, o titular era o Fábio Ferreira. Então, o garoto é bom. Mas o Iago Maidana joga. Não sei, não tem essa informação. Então, eu não falei nada. Eu falei que o titular lá há pouco tempo atrás. Mas o garoto é bom ou não é, garoto? Então, você... Agora eu fiquei com medo, velho. Então, eu vou dizer pra você. Se o YouTube Portuga não sabe, velho, se vira. Sobra. Tem pergunta pra Laura Miller? Ô, Serginho, tudo bem com você, Serginho? Você vai trazer ela aqui ou não? Tem pergunta, ela tá aqui, pode perguntar, garoto. Pergunta. Você pergunta, garoto? Laura Miller, vamos fazer uma pergunta. Muito bom! É possível. Laura, é possível? É possível um rapaz na faixa dos seus 30 anos de idade. Muito bom! Dar 3 marretadas seguidas e manter a ereção? Muito obrigado, altas horas, vai e volta! Mas cadê, velho? Mas cadê a Laura? Cadê a Laura, o desgraçado? É pra segurar a audiência, garoto, do próximo ponto. Ah, então tá bom. Então segura a audiência aí que vamos falar da Eliar, Benjamin. Olha só, amigão. A Eliar é a bateria original de 8 em 10 motos produzidas no Brasil. Isso mesmo. Não tem pra ninguém. Pensou bateria original? Pensou em Eliar. Além do que, ela é totalmente selada e pronta pra uso. Instalou? Ligou. Então quem mais entende de moto, reconhece e atesta a qualidade do Eliar. Então faça a escolha certa e na próxima troca de bateria, escolha Eliar, que vai muito além da partida e é a bateria do Neymar Júnior. É isso aí, bateria Eliar. Um abração para todos os distribuidores e revendedores da Eliar. Bateria Eliar! Muito bem, esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM. Ó, você já visitou a loja do Estádio 97? Você já viu a loja do Estádio 97, Dodô? Porra, tô acessando agora aqui. Tá acessando? Então, abre aí a loja do Estádio 97. Coloca aí, loja. Loja do Estádio 97. É que você é esperto, o Malta é burrangão, ele demora. Não, ele tá no L. Tô ainda. Com a loja do Estádio 97. Loja do Estádio 97, aqui, tá abrindo? Abrindo, ó. Boa, abre aí, vamos abrir a loja do Estádio 97.com.br. O que você quer? Qual time? Tá bonito, hein? Tá bonito. Vamos abrir o teu Palmeiras aí. Vamos abrir. Abre o canal do teu Palmeiras. Aqui tem todos os times do Brasil aí, né? Perdão. Todos os grandes clubes do Brasil. Olha que caneca linda, velho, pra dar de presente. Centenário, legal pra caramba. Olha, ó. Quanto tá essa caneca bonita aí do Palmeiras? Só? Quanto? De R$32,90 por R$21,90. Então, esse. Pô, tá super desconto, super desconto aqui. E a caneca ainda do Centenário, comemorativa. É, rapaz. Essa é uma das canecas e um dos produtos oficiais do Palmeiras. Tem um monte, ó. Que você encontra. Tem um monte, tem canetas. Eu gostei desse cantil aqui, vou comprar esse cantil. Pronto. Tem vários. Chaveiros, tem as toalhas novas do Palmeiras. É, ó, chaveiro, ó. Tá vendo? Chaveiros de monte aqui, ó. Tem chaveiro com a letra inicial do teu nome. Tem D de Domênico? Aqui, ó, vou comprar. Domênico. 12,40? Tem A de Aguinaldo. Tem mesmo. Aguinaldo é São Paulino. Aí tem G de Gato, não, ele é aí, ó. Olha. Aguinaldo é São Paulino. Tem tudo aqui. Então, olha, todas as letras aqui, filho. Tem produtos oficiais do seu time na loja do Estádio 97. Não só do Palmeiras, tem do São Paulo, do Corinthians, do Santos. Tem do Sport, tem do Flamengo. Tem do Sport. Eu tô vendo, inclusive, tem a régua calculadora. Queijos, eu gosto de queijo. Olha esse kit de queijo aqui, que o Domênico, legal. O Domênico é gato no nome, mas rato no paladar. Hoje um rato. Não é legal o queijinho? É um rato. Tem a régua do esporte. As toalhas, calculadora. As toalhas. Olha aí, a toalha torcida aqui que eu pedi. E o Mota falou bem, tem uma toalha legal aqui, toalha fitness do Palmeiras. Vamos comprar essa toalha aqui, legal. Então você que quer comprar produtos do seu time, cara, sem sair de casa, você recebe em casa... Só comprando na loja do estádio 97.com.br. E além dos produtos do seu clube, você também encontra a linha exclusiva do estádio 97. Bonés, camisetas, moletons e mochilas. Sim, fala, Botinha. Vou dar uma dica. Semana que vem, fica atento. Ah. Entrará o novo boné do estádio 97 na loja do estádio. Chegou lá. Estou preparando. Semana que vem, segunda-feira, a gente vai colocar aqui para vocês... Olha, o boné é lindo. Olá! Todo teste que a gente fez, todo mundo quer esse boné. É lindo. Aqui me perguntou. Americano, barreta. Vocês falaram que tem todos os... Não pode ter. Tem do Londrina Esporte Clube? Tem do Londrina. Tá certo? Aí o outro falou, não tem. Mais de 1.600 produtos. Tem do Vila Nova. Ô, Domênio, tem do Mirassol aí? Não. Do Mirassol? Do Mirassol tem? Mirassol tem na sua mãe. Que isso? A mãe dele comprou os produtos da Mirassol. Mas tem mais de 1.600 produtos. A dona Zedona, poxa. E vem novidade aí, hein? Vem, aqueles produtos lá que o nosso amigo Felipe, corintiano, lá, tá providenciando. Quando que entra? Dia 22. Tá tudo alinhado? Tá tudo encaminhando. Tudo encaminhando? Tudo encaminhando. Olha, vem aí os produtos, se tudo der certo, dia 22. Olha. Produto de primeiríssima linha. Muito coisa legal. Coisa que geralmente o brasileiro mundo, é apaixonado. Vai adorar. O que eu posso dizer, olha, corintianos, flamenguistas... torcedores do Galo, do Cruzeiro, São Paulinos, vão ficar loucos. Cara. Loucos mesmo. É muito legal. E depois, brevemente, palmeirenses também. Sim. Porque, olha, é coisa incrível, né? Só na loja do estádio o pessoal acha caneca. Por exemplo, o Vieira falou uma verdade. Na loja do Grêmio lá, não tem caneca do Grêmio. É porque é difícil. Né? E é difícil. E é oficial. O teu time, quando você compra o produto do seu time, você tá ajudando ele, pô. É verdade, são produtos oficiais, tá bom? Muito bem, muitas novidades. Confira lá, loja do estádio 97.com.br. O estádio 97, que também tem oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. O estádio 97, que tem oferecimento. Chegou o fim de semana, todos querem diversão. O Mano vai ter a oportunidade de sentar com o sogrão na mesa e contar tudo sobre a camisinha Ola, né, Mano? Opa, não só com o sogrão, mas com os amigos, com todo mundo, velho. Porque é importante a galera fazer sexo com segurança, tá bom? Ora, mais do que nunca! Sexo é muito legal, mas tem que fazer com segurança. É, mano. Então atenção você, amigão. Você que tá sempre na noite e não quer que ela termine jamais. Fica uma baita dica pra você, se liga só. Pra não perder o rolê, pra não perder o melhor da festa, tenha sempre com você uma camisinha Ola. Ou então duas, três, quatro, cinco. Depende do teu desempenho, cara. Por exemplo, o RG anda com 12 no bolso. Caraca. Uma pra cada mês. É, RG número 2, mano. A marca acaba de lançar a Ola Ultra. Uma camisinha ainda mais resistente para você aproveitar a pegação com mais diversão e menos neurose. É isso aí, cara. Você vai pegar lá aquela louca, você fala, hoje tem, velho. Hoje eu tô com raiva. Só que você fala, pô, mas será que vai aguentar? Aguenta, velho. Com a Ola Ultra você pode ficar despreocupado. Sabe como é que é, né, velho? Não pode dar mole, velho. Tem que pegar a mulherada e tem que representar. Essa é a hora de mostrar que você é o cara. Verdade. Cada pegação tem uma intensidade, Domênico Gato. E com a Ola, viva a pegação! Perfeitamente. Esse é o Estádio 97, também no oferecimento de HDI Seguros. Você tá no seu carro esperando o sinal abrir, de repente batem no seu automóvel. Puta, dor de cabeça. Passa um filme na sua cabeça, né? Você fala assim, ó, tô planejando um baita fim de semana. Né? Ah, meu Deus do céu. Aí você desce pra ver o que aconteceu, né? Aquela puta cara de bunda. Aí você descobre que o motorista do outro carro é o Cauã Raymond. Adoro. Aí vai juntar a gente pra olhar. Eita, batida global, hein? Mas relaxa, o Cauã tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto. Um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu automóvel. Assim, o conserto não vira aquela novela. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Sempre tem um perto de você. Vai fazer ou renovar seu seguro? Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. HDI Seguros é de Bate Pronto. Estádio 97, também no oferecimento da BV Financeira. É, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV, você sempre pode mais. Oh. Olha o avião do estádio passando bem no finalzinho do programa, que malandragem, hein? É, pegadinha. Ah, tá passando. Essa é pegadinha. Essa é pegadinha, hein? Cuidado. Ah, tem que assistir, ó. Tudo bem. RG, é programação pro seu fim de semana, velho. Ah, muita cerveja. Hã? Ah. Muito futebol. Senão. Mulher enchendo o saco? Não. Legal. Não, porque eu tenho meu esqueminha lá. Como assim? Ah, você tem um esquema que você se tranca no quarto, né? É, agora eu tenho, eu substituí o cigarro por um amigo, um espetáculo. Eu, Tobias. Chamado Frigobar. Frigobar. Agora é só ripa. Oi, inclusive, eu queria dar parabéns pro Tobias. Ah, que é? Hoje faz bodas de ouro com a Fada Bela. Parabéns, Tobias. Parabéns, Tobias! Parabéns. Fada Bela. Parabéns. Eu achei que não fosse durar. Mas antes de tudo vai isso... Vai rolar uma bela fada com a Fada Bela? Vai, lá na Terra do Mola. Ah, então tá leva bom. A camisinha do Mano. Leva mas a antes de tudo... Três marretadas. Amanhã, Santo Isabel, é nóis, hein? Tá certo. Quem tá contente, feliz da vida, independente da chuva que tá caindo e do trânsito que tá fazendo, é o Robson Martins Gomes. Ganhou a camiseta do Estádio 97. Com apoio da Fit Camisetas. O site deles é fitcamisetas.com.br. Umas baita camisetas promocionais, viu? Faça pra sua empresa. Muito bem, também todos que ligaram ganharam os bonés Estádio 97 Vista Aérea, do nosso amigo Roberto Toca. Telefone 3031-2288. Valeu, Roberto! Grande abraço, obrigado pelo apoio aqui no Estádio 97. Estádio 97 que volta na segunda-feira no oferecimento da Acer. Construindo com um valor. BV, pensando em trocar de carro? Acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas na hora de financiar. Não se esqueça, BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. Engove, vai pra balada? Bom engove pra você! Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. O medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Falou, gente, bom fim de semana e ó... Festa beleza pintando em breve aí, 16 de outubro, festa no Castelo, festa do Energia na Veia, no Castelo vai ser demais. Acesse o site, saiba tudo sobre a festa, festaenergianaveia.com.br. E acho que essa festa vai dar sold out, tá bom? Tchau! Programe-se, WhatsApp Energia. Troca ideia com a gente aí, fazendo, tá fácil, hein? Sábados e domingos, 8 da noite. Energia. Finalmente o mistério se desfez. A nossa querida véia foi encontrada presa na torre de um castelo. E a Energia 97 fará uma festa convidando você a salvá-la. Vem aí a festa da véia no castelo. Por favor, alguém venha me salvar.

é Energia 97. Energia. Energy. Energia 97 é a energia que te move. Night Session está começando e já é sexta-feira. Dia de curtir, dia de se animar pra noite aí, né? Night Sessions trazendo muita house music pra você, começando até as 10 da noite. Hoje vai ter DJ Anderson Tomé e o DJ Demétrio. O Anderson Tomé é quem abre, tá no ar. Night Sessions. Sessions. Sessions. Sessions. Sessions. Eu gosto tanto dessa menina, tanto que você nem imagina. Eu não sei o que ela fez com meu coração. Eu fiquei um tempão com ela, e mudei até da favela. Minha vida virou uma confusão. Nosso amor que era tão bonito, de repente ficou esquisito. Eu fiz das tripas coração. Tento ser compreensivo, faço tudo que é possível. Aqui fundo eu não entendo não, não, não. Fica bem, ele não tá legal. Fica bem, ele tá baixo astral. Fica bem, ele não tá legal. Fica bem, ele tá baixo astral. Ela é bipolar. Maníaco depressivo que causa muita infelicidade aos portadores dessa enfermidade. Apesar dessa doença, o tratamento é muito simples, mas é legal ficar ligado. Porque os sintomas são que desculpa. Dia bem, dia que não tá legal. Dia que tá bem, dia que tá baixo astral. Dia que tá bem, dia que não tá legal. Dia que tá bem, dia que tá baixo astral. Ela é bipolar. Ela é bipolar. Ela é bipolar. Ela é bipolar. Ela é bipolar. Ela é bipolar. Maníaco depressivo que causa muita infelicidade aos portadores dessa enfermidade. Apesar dessa doença, o tratamento é muito simples, mas é legal ficar ligado. Porque os sintomas são diversos. Tem dia que tá bem, tem dia que não tá legal. Tem dia que tá bem, tem dia que tá mais estranho. Tem dia que tá bem, tem dia que não tá legal. Tem dia que tá bem, tem dia que tá mais estranho. How would it be if we always say, You can do it, you know I like, yeah, why? Sessions.